Yankees de mierda. E que dentro do capitalismo, os grandes problemas de nosso povo já não têm solução. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. Começa agora o seu podcast com análises políticas com Michele de Mello, diretamente de Caracas. Giovanni Simon, diretamente de São Petersburgo. Quem tem coragem de ser um dos 18 do forte entre a vida e entre a morte, do sul até o norte, atenção. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast A Coluna, dessa vez, infelizmente, sem a minha querida colega Michele de Mello, sempre super ocupada no jornalismo. E dessa vez a gente vai ter um episódio um pouco especial, que é um episódio Voz Operária. É uma conversa política que a gente teve sobre as eleições no Brasil, a luta contra o fascismo e as tarefas do movimento popular no próximo período. Nessa conversa, a gente conta com a participação do camarada Cauê e também do camarada Geraldo Barbosa, que é quem a gente, de certa forma, sabatinou dar o conteúdo desse episódio. Só que essa gravação ela não foi necessariamente feita com o intuito de ser publicada. Então ela tem aí certos problemas, certos sons ambientes, uma conversa entre amigos, aí, uma conversa entre camaradas para discutir os problemas nacionais. Mas eu acredito que isso não vai prejudicar o conteúdo do episódio, que é riquíssimo, tem uma ótima discussão, bastante profunda, sobre o fascismo, uma discussão teórico-política e até filosófica, né, sobre o fascismo, as táticas de luta contra o fascismo, até entrar nos temas específicos das eleições e da conjuntura nacional e as tarefas do movimento popular. Então não esqueça de nos acessar aí nas várias plataformas, Spotify, iTunes, Podcast Addict, Google Podcast, entre outros aí. Então acesse, compartilhe com seus colegas que esse episódio eu tenho certeza que vai valer a pena. Ele é um pouco enrolado, ele é mais longo, mas ele tem uma densidade e um conteúdo que eu acho que vale a pena todo mundo ouvir para a gente discutir os problemas do nosso Brasilzão e como a gente conseguir despachar esse coiso e conseguir construir um futuro democrático, um futuro revolucionário, um futuro socialista, com justiça e dignidade para o nosso povo. Então vamos lá, gente, vamos parar para ouvir esse episódiozinho aí nesse domingo maravilhoso. Um abraço. O que tu acha que é a tarefa prioritária das forças populares nesse ano e nesse período subsequente, né, 2022 para frente? A tarefa das forças populares é derrotar a ofensiva fascista, construindo seu movimento mais consequente e autônomo possível em relação à burguesia e, sobretudo, às forças hegemônicas da burguesia, né? O polo latifundiário, né? Imperialismo, que são os organizados em poder hoje. Então, esse enfrentamento tem uma dimensão eleitoral, claro, possível e não é algo, inclusive, improvável, né? A derrota eleitoral do Bolsonaro pelo Lula, ela é importante, mas ela é um momento que, se o imperialismo pudesse, se as forças aí de extrema-direita pudessem, elas impediam a eleição. Então não está ao seu alcance. Não dá. Né? Não ter sido descartado um golpe. Descartado. Mas é muito improvável. Eu acho muito improvável. Pode acontecer. Esse movimento articulado, preparado, incluindo forças não só o exército, não só dentro das Forças Armadas, mas forças paramilitares. Foi a primeira vez na história do Brasil nesse nível. Tinham forças paramilitares na época da ditadura, antes do golpe e durante o golpe. Aquelas forças que estavam vinculados ao BAN, realizaram aquele sequestro, aquelas torturas, muitas vezes com uma ação não totalmente coordenada, né, pelo Estado, pelo regime. Mas nesse nível, não. Esse nível de articulação de forças paramilitares, né, vinculados à polícia, aos bandidos, né, e grupos de extrema-direita, neste nível nunca houve no Brasil. E está dentro de uma política golpista, né? Claro. Essa preparação não tem força suficiente para enfrentar, garantir um golpe que impeça a eleição. Penso eu. E acho que se tentarem, podem ser derrotados. Né? O problema é ser derrotado. Pode ser um grande erro se eles forem por aí. Então, embora exista uma série de indícios, né, de mostra a circulação nesse sentido, eu penso que é improvável que eles vá por aí. Eu acho que é provável que ocorra a eleição. E ocorrendo a eleição, provável que o Lula ganhe. Mas não vai ser outro passeio. Eles vão usar todos os meios, né, aí que a direita desenvolveu, né, todos os meios, os mais modernos aí de internet, né? Mas é provável que o Lula ganhe a eleição. E a articulação, a continuidade do processo deles é tentar amarrar ao máximo o governo e continuar essas políticas mesmo por dentro do governo. Como as políticas são muito extremistas, por mais conciliações e concessões que o Lula faça, ele não vai incorporar o conjunto das exigências da extrema-direita e do imperialismo. A política deles vai se articular no sentido golpista. E aí, a resistência e a construção de uma alternativa passa por uma política revolucionária. Uma política revolucionária que não está, certamente, não é a política do Lula nem do PT. E nem mesmo está formulada pela oposição à esquerda. Você tem na esquerda gente revolucionária, organizações, mas não está formulada como alternativa na conjuntura concreta. Então, é essa... E mais, as forças... E mais complicado. As forças sociais, proletariados e seus aliados, capazes de garantir desse tipo de política, não estão organizadas. Nem organizadas, nem conscientes. Elas têm alguma organização e têm vislumbres, né, de que algumas coisas são necessárias no plano programático, né, porque fazem parte da tradição das reivindicações populares. Mas isso não está coesionado, né, no movimento. Não, nem acho que a revogação das medidas que foram aprovadas desde o golpe grosso do movimento, as pessoas têm, acho que têm isso, sim, né, como identificação, alguma coisa que precisa ser feita. Isso, a bandeira se levantar. Nem mais elementar. Mas do ponto de vista da consciência de massa, na classe no geral, sim, as pessoas vão lembrar, talvez, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, mas não tem dimensão das outras questões, assim, não. Nem do ponto de vista da notícia, do fato, assim, acho que não tem esse acompanhamento na base. Assim, é. Nem para voltar, digamos assim, a legislação de antes da Dilma. Isso está na cabeça de lideranças petistas, isso às vezes é avalizado pelo Lula de modo tímido, né, pouco orgânico, que é reverter tudo que o golpismo fez, né, regime legítimo, né, história do golpe, reverter. No que envolve a contra-reforma trabalhista, contra-reforma previdência, um monte de privatizações, né, e um monte de políticas reacionárias nas mais diversas esferas, né, serviço público, né, no serviço, na estrutura, por aí fora, direitos, tudo, né. Então reverter isso aí não é algo assim totalmente ausente, nem mesmo na consciência petista e no discurso do Lula. Está ali, mas está ali de modo fraco, desorganizado. E assim você não ganha massa para garantir isso aí. Contra forças sociais poderosíssimas, que são o bloco de poder no Brasil, e que querem impedir sobretudo isso. Querem impedir que isso aconteça. Querem manter as contra-reformas e querem ir além. Para enfrentar isso, você tem que ter outra coisa. Aí nós trabalhávamos, né? O próprio Gil levantou isso aí. Pode ter alguma explosão espontânea? Pode. O caracasso é espontâneo, organizou. Mas isso aí, primeiro, não tem um controle nenhum. Depois pode acontecer, não pode não acontecer. Você tem que ter uma política, né? Quem levantou isso? Tu. Levantou várias vezes. Pode acontecer uma explosão espontânea diante da... Sim. Eu vi textos teus, escreve isso. E eu nunca te falei. Concordo. E estou fazendo uma comparação. O caracasso não foi planejado por ninguém. Mas também foi uma circunstância em que o candidato ao presidente da República, o André Pérez, fez uma campanha contra a política da FMI, chega no governo e aplica a política da FMI em dose dupla. Como o De La Rua, que era contra o cavalo, colocou o cavalo, que era o ministro do Mene, e o cara radicaliza. Quer dizer, é um tipo de estelionato eleitoral muito extremista. Entendeu? Teve estelionato eleitoral na Dilma. Mas foi assim, né? Mediado, tímido, contra vontades, né? Contrariado. Ali não. Então, diante do estelionato eleitoral, você teve respostas. 2021, aquele derrubado de um monte de governo atrás do outro, né? Criou uma situação pelo qual o governo eleito acabou, inclusive, suspendendo o pagamento da dívida, né? Do Kirchner, do Nestor. No momento que ele desdobrou, você, né, continuou aqueles todos aqueles movimentos de moradia, etc, etc, né? Piqueteiros. E na Venezuela, isso desdobrou-se na eleição do Chávez. Aí com outro papo, porque o Chávez tinha um projeto revolucionário na cabeça. E lendo bem aqueles primeiros textos ali, o Chávez tinha um projeto assim meio... O que está escrito? Ele pensa, que tem uma coisa meio revolucionária radical. É uma coisa democrática. E esse democratismo lá ia permitir o enfrentamento das políticas, né? Política social, o enfrentamento do imperialismo, né? A nova definitiva de independência, uma constituição que garantisse esses avanços. O que o Chávez apresenta ali é um projeto revolucionário. Na origem, preso por aquele movimento que ele... E quando ele vai ao governo, ele tenta efetivar, ele busca. Ele busca para organizar, ele busca, né? Criar condições para esse movimento se desenvolver. Até hoje já tem efeitos, né? Desse esforço. E ele realiza. No governo vai procurando avançar. Onde o grande enfrentamento inicial, lógico, que é o petróleo. Porque a possibilidade de fazer uma política voltada para atender as necessidades populares passa pelo petróleo. Pelo controle do petróleo. E a PDVSA, embora fosse estatal, ela estava mais privatizada que a Petrobras hoje, do ponto de vista do funcionamento. Enfrentamento disputa tudo com a direita. A direita tenta derrubá-lo e ele vence. Ele chegou no Maracaibo, chegou a botar um navio ali, né, para impedir a saída do lago, né, onde está mais tradicionalmente o petróleo. Né? Ele vence e aí vai a direita, os Estados Unidos, o imperialismo, né, junto com a direita interna, vai se articulando para derrubá-lo. Um monte de vezes não consegue. E também contra o Maduro, e ela é sempre derrubada, até hoje. Né? Guaidó, etc, etc. Essa direita interna é uma direita articulada, segundo a perspectiva, já fascizante, claramente. E treinada, né, Gulávia, por fascistas convictos. Né, Guaidó, esse pessoal todo. Então você tem isso documentado de modo detalhado na Registro Info. Vários articulistas ali mostram, né? Como é que os caras foram treinados, etc, etc. Guaidó se queimou bastante. Não, eles foram treinados na área controlada pela extrema-direita, né, pelos nazistas na Iugoslávia, para fazer uma política nazista, não qualquer outra coisa. Com o apoio dos Estados Unidos. Bem por isso, os governantes, né, o Tafo lá, durante esse período todo, Obama assumiu a posição fascista, mas apoiavam grupos que eles sabiam o que eram. Então você tem uma situação em que a política estadunidense, para se realizar na América Latina, recorre a grupos abertamente fascistas ou proto-fascistas, e isso está presente claramente no Estado Profundo estadunidense. Isso não é assumido. Foi assumido um pouco pelo Trump, parcialmente, de alguma forma. Né? Mas isso está numa política sistemática e não casual, não, do Estado Profundo estadunidense, desses órgãos, né? Todos os órgãos de espionagem que se articulam ali, né? Aquele complexo de espionagem ali, né? Os vários órgãos, né? E por aí fora. Então, essa política aí, ela é uma política que organiza nazistas e que tem um sentido de fundo nazista vinculado aos interesses capital monopolista estadunidense hoje. Desde a antiguidade, as coisas estão assim, assim. Os homens não são iguais, não são. Não são iguais, enfim. Dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou, agora parece que piorou, piorou, piorou. Daí toda essa história, daí a história surgiu. Escravo da Babilônia, trabalhador do Brasil. E o que é o fascismo? Então, o fascismo não é só a ditadura terrorista capital monopolista. É também um movimento contra-revolucionário terrorista capital monopolista. Porque antes de virar poder, o fascismo é um movimento. Então aquela caracterização do Dimitrov no Quarto Congresso Nacional é correta. Mas ela pega o regime instaurado, não pega o movimento. E é muito correto mostrar, não, os caras tinham apoio da pequena burguesia, mas não era a pequena burguesia, era o capital financeiro, tá certo. Né? Mas, aquilo é uma resolução, não é uma análise, né? O documento é bom, reorienta bem a internacional. Nem foi aplicado de cara, foi um trabalho louco para colocar aquilo em prática. Né? Algo que realmente corrige a política anterior, secretária da Internacional Comunista, e algo muito bom que tenha acontecido. Agora você não pode esperar que tenha ali toda a análise do que é o fascismo, nem porque tem dia. E aí você tem outros analistas, né? No campo do marxismo. Os mais diferenciados. Tótica, sua análise, né? Tem lá o pessoal da de Frankfurt, né? Que estava na Alemanha, que sofreu, né? Diretamente na cara. E ali, entre os frankfurtianos, o melhor é o Neumann. Por quê? Porque a análise dele tem clareza de uma coisa. O fascismo está vinculado ao capital monopolista, como movimento e como regime. Da escola Frankfurt, mas sempre brigou muito, sempre brigou com Adorno, com Horkheimer, né? E tem um momento que eles querem a ruptura. Da escola Frankfurt tem um monte de análise interessante, né? Bom, então Neumann saca isso. O nazifascismo, e ele analisa o nazismo, né? Nesse livro, é um regime do capital monopolista, cujo objetivo era destruir o movimento proletário e atacar seus direitos e restaurar o desenvolvimento do capitalismo via retirada de direitos, ou salarial, né? Via esmagamento do movimento proletário. Internamente e externamente, debilizar a política imperialista alemã, claro. E ele analisa as coisas. E o que é brilhante a análise dele? Uma coisa é essa questão de fundo, bloco de força, vamos dizer assim, né? Para usar não os termos que usaremos hoje, né? O bloco de poder, vamos dizer assim, né? Que se constitui no Estado. Que a hegemonia é clara, né? O domínio, né? A supremacia. Nem a hegemonia, às vezes, porque é na porrada. A hegemonia no sentido, pelo menos, que você tem um peso muito grande do consenso, da direção, né? A supremacia é o capital financeiro. Isso é claro. E ele mostra essa articulação. Ele mostra todos aqueles grupos de capital financeiro. Os bancos, a Baia, os grandes grupos, né? Como é que eles se articulam com o Estado, como é que eles estão apresentados, né? Como é que a política sobretudo, a política deles, né? Que lhes interessa. Mas ele mostra os conflitos internos, no entanto. Uma coisa é isso, outra coisa é um nível mais dos embates políticos, enfrentamentos que vão ocorrer. Entre esse conselho das transnacionais diretas, né, das grandes empresas, uma coisa, o exército, o partido, nunca me esqueci. Mas você tem estruturas instituições que entram em conflito dentro do regime. E ele mostra como é que vai desdobrando esse processo. É um processo muito complicado, porque não é assim, ó, é um contra o outro. As forças que se organizam naquele conselhão de... Tem vários conselhos, né? Porque eles vão dar uma planejadinha capitalista, né? No capitalismo alemão. Então você tem todas as empresas que se organizam em clústeres, você tem vários departamentos, inclusive, né? E os setores não monopolistas também se organizam. A representação disso dentro do partido nazista e dentro do Estado não é assim automática, é um processo disputado. Então não é só uma luta entre essa representação política direta aos monopólios, que é aquele grupo que reúne os próprios caras, né? Às vezes é o dono da empresa que está lá mesmo reunido, né? Às vezes é um preposto, né? É muito mais do que um milênio, porque é um troço assim que está dirigindo a economia, né? Não é só uma articulação política. O milênio hoje está esvaziado. É muito maior do que um IPS, por exemplo, que deu o golpe 64, né? Mais forte. É um troço. Então como é que se articula esse troço? É um troço muito complexo dentro do partido, do regime, né? Do exército. Essa tem burocracia. Você tem burocracia, o exército e o partido. São quatro. Né? Que ele mostra como é que vai ser dando. Está brilhante a demonstração. E ele mostra contradições. Ele mostra a situação que é insustentável. O nazismo vai gerar crises tão profundas que ele, mesmo se não perder a guerra, ele vai explodir internamente. Nessa altura, Horkheimer e Adorno, nessa altura Horkheimer, estão vinculados a Pollock, que é um outro teórico da Escola de Frankfurt. Que essa não. O Estado capitalista nazista superou o capitalismo monopólios e ele superou as contradições, na medida em que ele planeja a produção no que diz respeito à distribuição dos recursos entre os vários setores. Meio de produção, meio de consumo, ele enfrenta a contradição que o Phil Ferdinand mostrou do capital financeiro, né? Ele vai ficar. Você tem um pau enorme, porque se você tem uma visão de que o capital monopolista, nas suas versões, né? Venceu e está acabado, e agora suas críticas culturais, é uma coisa. Outra coisa, você tem contradições profundas, né? E você vai apostar na organização do proletariado e seus aliados para derrubar esta porra, e cujas contradições vão se aprofundar, vai torná-lo vulnerável, são duas políticas completamente opostas. Eles brigam. Brigam dos caras cortar a bolsa do cara viver, entendeu? Assim, né? Assim, ó. Acabou, então o cara consegue um outro emprego lá na Colômbia, na universidade, né? Mas então você tem essa coisa, que não vale a pena agora pegar os detalhes da divergência, mas é uma audiência profunda, a gente vai ficar, meu Adorno, Pollock de um lado e Neumann de outro, entre outras coisas. Está lá influenciando o campo progressista, dialoga com os comunistas que ele consegue, né? Quando você não tem dificuldade de dialogar, mas está lá. Né? E no campo comunista você tem também uma política que se renova diante da correção da política sectária anterior. Essa correção ela é complexa, porque ela envolve um momento em que o próprio Lenin pessoalmente lidera uma política de frente única, vamos dizer assim, lá atrás, e com a qual o Gramsci e o Lukács se identificavam. Essa expansão você foi derrotada. Né? E agora nós temos que ter uma política de construir as condições da revolução na Europa Ocidental, que é muito difícil, e aí tem várias possibilidades. Então, ela analisa várias possibilidades. E aí, algumas os comunistas poderiam participar do poder, outras poderiam apoiar o governo. Né? Então, ele vai analisando as possibilidades. Ele foi aprovado. Tá? Orienta de um nível bastante concreto a política. Às vezes são textos do Lênin, às vezes são resoluções que passaram por mediações, né? Mas tem um fundamento ali que o Lênin escreveu. Essas questões dos governos, tá? O Lênin escreveu diretamente. E essa posição é assimilada, né? Por alguns quadros ali. De modo muito claro, entusiasmado pelo Gramsci, né? Pelo Lucas, que não é um dirigente como o Gramsci. O Gramsci é secretário-geral. O Lucas é um cara que foi ministro do governo, né? Mas não é o principal dirigente ali do partido dele. O Dimitrov não concorda, mas ele está sem maior, né? Elaboração teórica, vamos dizer assim. E essa política, ela é revista no sexto congresso. E aí muda. Naquela era uma tática. Uma tática devido ao fato que o capitalismo se recuperou, mas agora tem essa crise de 29, agora acabou com essa crise, agora é classe contra classe, não tem mais frente. Tem uma frente única. Sim, resumindo, muito esquematicamente, né? Classe contra classe, social-democrata, seu inimigo, porque social-democrata quer a revolução. Também tem, lógico, tem conflito reais com o social-democrata, né? Da cabeça do. Tem lá, os caras estão no governo alemão, estão reprimindo. Né? Porque eles têm uma política que não revogou direitos anteriores aos trabalhadores, até ampliou alguns, tá? Mas que não é pela revolução e que tem enfrentamento com os comunistas, movimento proletário organizado, tem. Repressivos, inclusive. Então, tem lá, tem problemas. Né? E tem a ser uma crítica de qualquer tipo. Inclusive aqueles que, vinculados à polícia, né, foram cúmplices do assassinato da Avenida Rosa Luxemburgo. Mas daí a dizer que o social-democrata social fascista é outro papo. Análise errada, né? Sectária, que levou um monte de erro. Levou erros desastrosos, né? E nos dobrar desse processo, com erros de parte a parte, social-democratas e comunistas, o Hitler ganha a eleição, né? O Rio Ferdinand ganha a eleição num contexto de crescimento do nazismo, né? Viabiliza que o Rio Ferdinand indique o Hitler. Com os comunistas e social-democratas divididos, né? Já há tempo, né? E de um nível de sectarismo extremo entre eles, né? na análise fascismo bifurca. E essa análise que está, que é a análise dos comunistas. Fascismo é o regime terrorista aberto, capital monopolista. O que em si não nega que esse movimento anterior. Lógico, esse movimento anterior só não se ao governo, né? Embora não analise muito isso. O Grêmio sim, na cadeia. Pátria. Isso algo não pisa não para entender aquele troço, né? O que, que é a Revolução Passiva? É que é uma análise muito italiana. Por isso que o Florestan coloca no, né, Revolução Burguesa no Brasil, que isso aqui não é a Revolução Fascista, no sentido que o Grêmio se coloca. É outra coisa. Ele mostra. Acho que não tem esse elemento nacional que tinha na Itália. A Itália virou um país que disputa como país imperialista o seu espaço. Não, aqui não. É um país independente, não faz essa disputa. Ele diferencia. Mas qual é o elemento semelhante? Você tem uma história de contra-revolução. E contra-revolução que, no caso da Itália, envolveu uma alternativa à Revolução Francesa, por cima. Unificação que teve elementos revolucionários, né? Com a luta lá do Garibaldi, né? Da unificação, da armada. Um povo, mas que se desdobrou na manutenção da monarquia, Cavour, né, o pessoal do norte, né, a burguesia que já gera o Estado, né, vira o Estado italiano unificado e mantém o Sul atrasado numa aliança com os latifundiários sulistas naquele poder ali. E eu vou mostrar o seguinte, que esse processo industrializa a Itália. Tem por aí uma transformação capitalista. Os latifundiários não se opõem ao capitalismo, eles se opõem a perder a propriedade deles. E o poder político deles. Então o latifúndio é integrado. Toda a questão agrária é extremamente complexa, né? Pela qual o processo vai se dando, mas se dá como revolução passiva, por cima. E o Grêmio considera que o fascismo é uma continuação da revolução passiva, de certo modo. Você tem aqueles governos liberais que fazem concessões e tal, né? Giolitti e outros ali, né? Chega um momento em que uma série de circunstâncias levam a burguesia a se debandar para o fascismo. Uma delas muito importante, sem dúvida, foi o Biennio Rosso, né? A ascensão da revolução ali em Torino, né, com os comunistas liderando a tomada das fábricas, né, uma política que buscava se expandir como aquilo como um poder nacional, né, e o Grêmio vai ver se assim não conseguimos, porque não tinha uma estratégia geral que incorporasse os camponeses, aquilo que aparece na questão meridional e vai desenvolver depois, né? Sim, esquematicamente. E aí os caras ficam muito assustados, mas só isso, eles já estavam assustados no sul, onde havia uma série de movimentos que enfrentavam os camponeses e trabalhadores, né? Não era só aquele movimento, aquela revolução, aquela insurreição, né? Características abertamente revolucionárias ali que os assustava. O fascismo é criado lá para aquele grupo de ex-militares, né? O Mussolini, inclusive, pessoalmente vinha, ele era do Partido Socialista, dirigiu o jornal lá, né? Só que ele transitou a posição contra a guerra, mas não chauvinista a favor da guerra. E foi lá aquele grupo que tinha um programa que incorporava perspectivas pequeno-burguesas e outras tal. No processo pelo qual o fascismo se desenvolve, ele assume claramente, não só assume as políticas programáticas, né, da classe dominante, mas ele vira a top de choque. E eles começam a atacar o movimento na cidade, ocupar a cidade, ia lá, matava os trabalhadores, tacava fogo nos prédios, obrigava os caras a tomar ordem de risco. É muito desmoralizante, o cara toma ordem de risco, ele caga o tempo todo, quer dizer, não é só que ele fica mal, ele se dilui em fezes, quer dizer, um troço que desmoraliza a pessoa. E aí os caras começam a atuar. Mesmo o Giolitti, que é um liberal, não, ou outro governante nesse processo todo, não tava, ele era fascista. Mas também não reprime os caras. Então os caras vão avançando. E chega o momento que o Mussolini busca uma aliança com a direita mais tradicional, né, mais ampla, ganha a eleição, e no governo vai se desdobrando um processo muito longo, pelo qual ele ganha a eleição, ele governa segundo as instituições existentes. Mas na medida que os conflitos vão se desenvolvendo, ele vai desenvolver políticas pelo qual vai fortalecendo os fascistas. Mudanças eleitorais e outras, né? Até os fascistas terem o controle do parlamento. Tipo assim, tu elege, se tiver a maioria, ganha tudo, leva tudo, né? Coisas, mudando a lei, ele assume o controle do parlamento, do Estado. E nos horários desse processo tem um conflito, vários conflitos, nunca deixou de ter, luta e tal. O Grêmio ser eleito comunista lá, eleito deputado lá, está exilado em Moscou. Aí volta, né? Para assumir, né? Com a imunidade. Você tem. O Grêmio chega a debater com o Mussolini. Tem ali, né? Debate assim, interessantíssimo. Sobre o Grêmio debatendo com o Mussolini no parlamento. E tem um momento em que, já no governo, já consolidado em um governo, bastante fortalecido, você tem uma crise. O deputado socialista, o Antioquia, faz um discurso muito crítico, né, contra o Mussolini. E uns bandidos nazistas vão matar o cara. Aí é uma crise, né? E no desdobrar dessa crise, os comunistas saem do parlamento, né? Tem um monte de erros que são cometidos pela oposição, né? A oposição não consegue dar um enfrentamento capaz de ser vitorioso naquela crise, né? Sem entrar nos detalhes aí que são analisados. Então, o Mussolini supera o sacerdote Matteotti com a consolidação do regime. E aí prende todo mundo, inclusive o Gramsci. E aí coloca na ilegalidade a oposição. Inclusive o Partido Cristão. O partido que era popular, né? Que depois virou a democracia cristã. No desdobrado processo você tem, né, o regime que só vai ser derrotado, só vai cair no finzinho da Segunda Guerra Mundial. Nisso aí você tem guerras imperialistas terríveis contra a Etiópia, né, com uso de gás. Nunca tinha sido usado gás daquele nível, né? Uma guerra colonial como nunca houve, né? Todas as barbaridades do fascismo, interna e externa. Então, o Gramsci está procurando entender isso aí, só que a elaboração dele é muito, muito, muito sofisticada. Porque ele está procurando entender como é que a burguesia italiana elaborou uma resposta, o que envolve um trabalho de partido. Mesmo dizendo que é contra o partido, o Crotti odiava partido, só que partido é coisa de oportunista, né? Mas ele era o grande ideólogo, né? Burguês, então ele elabora uma visão da realidade, então é filosófica de fundo, né? Então ele mostra como é que os intelectuais vão elaborar uma visão, né? Permite orientar o conjunto da política, ação cultural, econômica, econômico, cultural e política burguesa. E nesse análise dos intelectuais, né, é fundamental para ele pensar na resposta do Partido Comunista, que ele é o dirigente, está preso. E nisso aí o Togliatti está representando o partido, lá em Moscou. Togliatti concordava com o Gramsci que tinha que manter uma frente antifascista. A frente antifascista, ela é pensada como uma aliança que não, de forma alguma, abre mão da revolução. A aliança da democracia, onde o comunismo sai do isolamento, do enfrentamento do fascismo, e derrotado o fascismo, a melhores condições para tomar o poder e fazer a revolução. Não se trata de virar, abrir mão da visão leninista, o Estado, essa é a visão que o Gramsci, que o Togliatti tem. Mas eles foram derrotados nesse momento de sectarismo. O Togliatti tem presidente do partido. Não concorda, não concorda, não concorda. Chega uma altura que ele está tão isolado que ele fala assim, tá bom, então tá, essa posição na maioria, eu não sou... Eu penso, eu aceito, essa é a resolução da maioria, vou encaminhar, mas não vou deixar de pensar. Ele fala algumas coisas, né? Aquele ambiente muito pesado que estava ali, né? Que é a visão dele. Que ele quer dizer o seguinte, essa resolução da maioria eu vou levar. Os comunistas vão juntos, estou com o centralismo. Mas eu continuo pensando. E toca lá. Isso ele escreve um monte de coisa assim, bem sectária, né? Quanto o Trotskyista, que era aquela luta bem compreensível naquele momento. Né? Mas ele tá. Não deixou de pensar as coisas que ele pensava, vamos dizer assim, né? No fundamental. Quando muda a questão lá do Dimitrov, aí é tranquilo. Nisso ele está lá em Moscou o tempo todo. E ele dá um curso sobre fascismo, brilhante, para os comunistas, para os dirigentes comunistas do mundo inteiro, né? Que é curso sobre os adversários, é o título em italiano. Depois ficou lição sobre fascismo, é assim que eu traduzi em português. Por que tem que ser brilhante? Não sobre a análise, né? De que o fascismo é o capital monopolista, como é que o capital monopolista mobilizou a pequena burguesia, por que todo mundo polícia agora tem que mobilizar a massa? Quer dizer, antigamente a direita ia para o governo e pronto, acabou. Mas na medida que a direita tem que enfrentar a eleição, ela tem que mobilizar a massa. E não basta mobilizar a massa como lá o Napoleão III, o Luiz Bonaparte. Tem que organizar a massa. Tem que organizar a massa reacionária. Até porque essa política é uma política de reversão. Ela é contra-revolucionária, no sentido de ela ser contra a revolução bolchevique, ser contra os revolucionários, mas ela é também contra-reformista. Ela quer eliminar os conquistadores arrancaram dos governos burgueses até ali, diante da crise. Eles concederam, mas num contexto. No momento forçou, mas com a crise se torna essas concessões, ou esses direitos conquistados pelos trabalhadores, né, tornam-se problemáticos. O importante nesse texto, Eleições sobre o Fascismo e o Togliatti, é mostrar que é possível travar a luta organizada, organizar as massas, organizar a luta de massa, organizar a luta de formação da consciência comunista das massas debaixo do fascismo, utilizando a partir das condições que existem. Então, o Togliatti, por exemplo, ele examina todas essas condições no curso, essas lições sobre o fascismo. E aí você tem uma posição que é a posição consequente do enfrentamento comunista, muito diferente daquela visão liberal tipo 1984, do George Orwell, que o totalitarismo impede qualquer coisa. Não é assim. As pessoas continuam pensando, continuam protestando, continuam se indignando, né? E se você oferece alternativa em termos de organização, orientação de luta, inclusive resposta ao plano cultural, isso tem um impacto. Em condições de repressão, de censura, o desafio, né, em termos de defender posições avançadas, né, e humanas elevadas, é enorme. Então, a clareza disso é muito importante, porque hoje não temos uma repressão estabelecida, nós temos um regime com pessoas identificadas, logicamente, com fascismo, mas não está implantado como regime. Não. Mas pode ver, pode reprimir. E isso não vai impedir que a gente faça política. E essa reflexão, escrita para outro momento, enfrentando questões concretas naquele momento, pode se ver como uma inspiração de reflexão. Para a nossa ação, que certamente aqui é diferente. Né? Então, essa clareza, né, de que os comunistas podem fazer política com muita consequência política, de comunista, quer dizer, organizar a massa, formar consciência com isso debaixo do fascismo, é fundamental. Sem isso, não teria a guerrilha que teve logo depois. E quando a coisa degolou lá, né? Até o Mussolini foi derrubado pela guerrilha em um certo momento, depois fez aquela república de Salô lá, né? Mas os comunistas conseguiram dirigir a guerrilha que derrubou o fascismo. Interna, não os americanos, entanto. E por quê? Porque tinha gente consciente. E onde é que foi formado isso? Não foi no exílio, foi ali. Com a política, alguns elementos da política foram elaborados pelos dirigentes no exílio. Então, esse tipo de reflexão, ele deve virar não só orientação de resolutiva, mas deve virar política. Um entendimento que orienta a política. A Rosa formula muito bem naquele livro Reforma e Revolução. A Rosa mostra que, contra o Bernstein, que nada que resolve as contradições capitalistas. Ele continua e que o capitalismo vai gerar crise. Mas mais, ela mostra o seguinte, que as vitórias dos trabalhadores interior da ordem burguesa, pela qual os trabalhadores conquistam direitos políticos e direitos econômicos e sociais, que essas conquistas dentro da ordem, dentro do capitalismo, elas se vinculam dialeticamente à criação das condições da revolução contra a ordem. E que o socialismo, evidentemente, só pode se iniciar a partir da tomada do poder. Então, a crítica dela ao revisionismo e ao oportunismo, ela é global. Ela mostra os erros filosóficos, econômicos, na análise do Bernstein, né? Tradições permanecem e dá uma explicação. Não, nós estamos nessa. Nós estamos lutando pelos direitos dos trabalhadores. Mas isso está vinculado, né? Dialeticamente à revolução contra a ordem. Essas conquistas dentro da ordem. Essas conquistas a burguesia está querendo tirar. Principalmente na Europa. Nos Estados Unidos, elas não estão tão amplas. E a posição russa não é te retirar as conquistas. É organizar essa coisa de um jeito que não atrapalhe o capitalismo. A posição mais rígida de direita, ela dominou. Desde o Wilson perdeu a eleição, desde a do Wilson, a Primeira Guerra Mundial, que a direita estava lá nos Estados Unidos, com política muito reacionária, com Ku Klux Klan de volta, com barbaridade contra os negros. Então não era um movimento que enfrentava uma centro-esquerda no governo, né? Como a Alemanha enfrentava essa democracia no governo. Outra, a direita estava no governo, mas era um campo muito reacionário. E na disputa final das contas, depois da crise de 29, o Roosevelt, com apoio, não só com apoio de centro-esquerda, com apoio do Partido Comunista, né? Embora não muito aberto, né? Porque não convinha, né? Ganha a eleição. E é uma tentativa de golpe fascista. Mas não dá certo. E o Roosevelt assume. E faz uma política lá dele. Que o Gramsci chama de americanismo. Pelo qual o Roosevelt se articula com uma coisa que existia antes dele, que era o Fordismo. Que foi dito pelo próprio Ford. Era uma política capital monopolista mais sofisticada. Diferente, né? Do que havia anteriormente, né? E ele vai que bom que o Gramsci analisa. O que é o Fordismo? E mostra que o Roosevelt incorpora isso, né? De modo inteligente, muito capaz. E o Gramsci é o seguinte, que na Itália não dá. E não dá, não só pelo déficit dos intelectuais da classe dominante, que não são de elite, dos dirigentes da burguesia. Não dá pela situação da Itália, que não tem o mesmo poder, não é a mesma situação da estadunidense. Então isso não vai acontecer aqui. Então ele mostra como é que, diante da impossibilidade de fazer uma política daquela dimensão, né? Da estadunidense, do New Deal, como é que eles vão substituindo por cooperativismo, por um monte de invenção que eles vão fazer lá, que o Gramsci vai analisando. Né? E o Gramsci também é o seguinte, o troço tem contradições, ele está sempre procurando articular a contradição para derrotar o fascismo. É assim que ele está sempre trabalhando, sempre. Mesmo quando ele concentra a análise da direita, ele está sempre pensando, né, no todo, né, na contradição, luta de classe, etc. Né? Sempre. Nessa altura, tranquilo. Nessa altura mudou a política da Internacional Comunista, né, e o Gramsci viveu um certo isolamento, quando mudou a política ele ficou isolado. E tem um monte de debate e polêmica sobre o assunto, não interessa agora. Mas ele morre, consegue tirar o material dele, vai para o Grieto consegue publicar, né? E o resto se sabe. Publicou primeiro temática, depois publicou as suas críticas, a gente tem tudo. Né? Mas essa resposta é muito, muito. Ela é brilhante, ela é diferente. Ela tem um nível, né, de profundidade que não existia em outras áreas do movimento comunista, de análise de classes. De como a burguesia organiza esse bloco histórico por cima. O Lenin analisou muito o bloco histórico por baixo. O bloco histórico para o bloco revolucionário para tomar poder. Estamos chamando de proletariado. O Lenin analisa o bloco por cima. Como é que a burguesia e tal, seus aliados. Logicamente pensando por baixo. Como é que transforma o bloco revolucionário. Então, e além do que, é uma análise brilhante. E que até hoje está sendo assimilada, tamanha sua profundidade. Então ela foi lida, foi assimilada. Mas ela tem muitas vezes uma profundidade que ia além do que o Partido Comunista assimilava no momento, né, naquelas circunstâncias. Isso é um tipo de resposta. E hasta la muerte, grito revolución, revolución. ou se a resposta muito sólida, muito forte, é do Lucas. Mas a do Lucas ela é menos diretamente política que a do Gramsci. Ela é mais filosófica. Está na História da Consciência de Classe. Esse livro é brilhante, é genial, mas tem equívocos. Como o Gramsci também tem. Do ponto de vista da concepção da realidade, o Gramsci tem equívocos. Ele tem uma compreensão limitada do materialismo. Assim, que tanto o Gramsci quanto o jovem Lucas têm um déficit do materialismo. Então, ele é objetivo. O objetivo que é? Aquilo que o Hegel chama de objetivo, mundo objetivo. Eles não compreendem a questão do trabalho, da formação das relações de produção. Nem o Gramsci, nem o Lucas. Nesse momento. O Lucas tem essa obra tal, a polêmica é muito dura no interior do Partido Húngaro, ele defende no interior do Partido Húngaro uma política que é parecida com uma adaptação à Hungria das teses do Lenin lá da frente, da frente única. Ele é derrotado eternamente pela Lacan, fica assim muito difícil, ele vai, não quer romper. Quer romper porque a situação está muito dura, está muito difícil. Houve não só a luta entre Buharin, entre o Buharin e Stalin contra o Trotsky, mas depois foi a luta do Stalin contra o Buharin, a coisa se desdobra muito, a situação está muito repressiva. Por que a resposta dele é muito forte? Porque aí ele fica quieto. Ele perdeu a luta interna, ele e o Landler. O Landler é o líder, era o cara mais destacado ali do Partido Húngaro, né? Se perder, eles ficam no partido, né? E nessa altura você tem o racha do Korsch. O Korsch é um teórico brilhante, com muita influência da Escola de Frankfurt. Né? Tinha os problemas dele de análise do marxismo, também tinha esse déficit de materialismo, não se consegue, mas era um cara brilhante. E nesse confronto ele tenta até algumas saídas, tal, mas ele acaba rompendo. Ele vai para os Estados Unidos e rompe e acaba liderando forças que tinham liderado o marxismo, mas que vão se tornando cada vez mais anti-bolcheviques. Não vira a direita, mas vira uma outra coisa. Inclusive, a própria posição filosófica vai mudar bastante. Permanece marxista, mas com mudanças. O Lucas tem a seguinte posição. Não dava, ele tem que enfrentar o fascismo, e para enfrentar o fascismo tem que estar dentro do movimento comunista. Essa é a opção dele. Essa é uma série de nuances da correção. Essa é a posição central do cara. Tá. E aí ele fica. E o que ele vai fazer? Ele estava lá vivendo na herança do pai, ele é filho de um banqueiro. Ou de um alto funcionário de banco. Né? Não era o dono do banco, mas era um executivo. Ele estava lá tal, e vai trabalhar. Isso uma hora acaba, mas ele durante muito tempo ele tem essa segurança, vamos dizer assim, né? Sair, Moscou, Viena, Viena. Até a anexação, Viena era um espaço que a esquerda estava toda lá, entendeu? Esse lado estava lá, depois que o Hitler anexa, não. Mesmo com a direita no poder, né? Depois que a anexação aí, não tem como. Estava lá em Moscou. E ele vai trabalhar com o Riazanov, nesse instituto lá. Que está lá publicando as obras do Marx e do Engels. A obra objetivo publicar é a Gesamtausgabe toda, né? Em russo e em alemão. Mas eles vão publicando na revista, adiantando, parte da ideologia alemã, né? Vão adiantando coisas, manuscritos. E há um conflito com Stalin. Esse pessoal, o Riazanov é deposto e vai exilado na Sibéria. E o Lucas está por ali. E o que acontece? Qual é a posição fundamental? O fundamental é que o Lucas descobre, através do manuscrito 54, a resposta aos problemas que ele formula aqui na História da Consciência de Classe, nesse capítulo central, que é a reificação e a consciência do proletariado. Então, a resposta do Marx, né, de que a alienação é originada do trabalho alienado. E que essas relações de produção alienadas têm que ser superadas na prática pela revolução. E que essas relações de produção alienadas, essas relações sociais alienadas é que cria a soma de consciência alienada. Onde a reificação é a alienação real, mas a aparência absorvida pela consciência burguesa, pela consciência imediata e pelos teóricos burgueses também. Não só pelo burguês, né, mas pelo Max Weber, pelos positivistas, pelos historicistas abstratos. Né? A relação social de alienação é uma relação social real, objetiva, e da qual surge uma série de instituições alienadas e formas de consciência alienadas. Igrejas, estados, instituições burguesas, também formas de consciência alienada. E é uma característica de consciência alienada, a reificação. Quer dizer, ver. Você tem alienação, mas a aparência. A aparência é real também. A aparência é também criada pelo movimento real, essencial. Né? Não é uma aparência tipo assim. Vamos dizer assim, o Sol gira em torno da Terra. Né? Essa é uma aparência. Na verdade, a Terra gira em torno do Sol. Aí você tem essa aparência errada, né? Que é através do conhecimento científico. É mais complicado na relação. Na sociedade. Né? Você tem uma dialética entre essência e aparência, onde realmente aparece assim. Aparece assim porque o trabalhador ele vende a força de trabalho. Ele não vende a sua pessoa, ele vende a força de trabalho mesmo. Não é que ele vira coisa, mas ele vende a força de trabalho. E aí, nesse aspecto, o seu trabalho é manejado, instrumentalizado como coisa. Não ele inteiro, controle sobre o ser humano. Então, então você tem essa situação em que relação sociais aparecem como coisa e relações coisas aparecem como, como social. As relações sociais alienadas ao capitalista aparece personificada no burguês. O burguês faz aquilo que está vinculado às necessidades do capital, totalmente descontrolado. Só no, no negócio dele é controlado, mas no capitalismo como todo é descontrolado. Ele personifica, como diz o Marx, né? essa relação social alienada. Pois bem, então você tem duas respostas fortes e ela vai se desdobrar. Se em história de classe você percebe isso, após essa leitura do Marx, ele vai perceber outra coisa. Que ele estava errado na crítica que ele faz ao Engels. Quer dizer, o que o Engels escreve no Antidiring não é concordar com a concepção de ciência do positivismo. Ele mostra que na história da ciência, a ciência vinculou o seu trabalho. E o trabalho transforma essa realidade mesmo, como trabalho. E ao nível prático você tem, seja no trabalho, seja na experiência científica, seja na prática social, uma interação entre conhecimento teórico e a realidade. Não é a identidade sujeito-objeto do rei que é a mitologia, mas uma unidade sujeito-objeto. Identidade, identidade, não identidade. Quer dizer, são distintos, mas eles estão unidos, não estão absolutamente separados. Né? E mediante trabalho você tem uma transformação na realidade social que é consciente. Consciente do trabalhador e consciente do nível do planejamento geral do trabalho. Vi essa compreensão. O Gramsci só falei um pouco, mas bem rapidamente, para chegar aqui, o Lucas, a partir dessa compreensão, do que o Lênin chama de teoria do reflexo, né? Que não é um espelhamento. É que o homem conhece a realidade e sente em si mesmo, só que ele conhece ativamente, faz um processo e da sensação ele vai até a razão. Mas essa realidade é a realidade existente em si, traduzida em pensamento, mas efetivamente conhecida. Né? Então, assim, essa compreensão, né, do que o, da teoria do reflexo, a compreensão do que o, do Engels, tal, e do, sobretudo do trabalho, o que o trabalho significa na explicação da alienação, e o que ele significa na revolução, o que ele significa na transição para o socialismo, o Lucas vai travar um enfrentamento cultural. Por quê? Ele acha que tem coisas erradas na política, mas ele acha que não dá para enfrentar a política. O fundamental é derrotar o nazismo, e para derrotar o nazismo, se política é internacional já é suficiente. Né? Ele vai travar uma luta a um nível ideológico-cultural, da crítica de arte, da filosofia, para escrever o jovem Hegel, para escrever a crítica para compreender o nazismo. Quer dizer, ele não vai bater de frente com o stalinismo, ele vai apoiar a política antinazista, e vai fazer uma crítica esópica, vamos dizer assim, né? Com uma linguagem não evidente, né? Mas que aparece na interpretação da cultura como um todo. Todos os aspectos da cultura importantes, né? Arte, direito, filosofia, sobretudo. E aqui tem uma obra fundamental. O que, é que ele faz ali, além de escrever, ele participa de debates e tal, né? Como intelectual zérrimo, né? Nas revistas, nas comunistas da esquerda, né? Ou representar que aí ou ali os comunistas em algum debate internacional. Ele escreve dois grandes livros. Fora uma barbaridade de coisa importante. Que são o Jovem Hegel e isso aqui. Expressão Razão. O Jovem Hegel teve a tese de doutorado dele, né? Mas ele só vai ser publicado mundialmente depois da guerra. Ele escreve lá no meio da guerra. E isso aqui é Expressão Razão. Ele percebe o seguinte, que ao nível filosófico, o capitalismo monopolista no seu país, na Alemanha, gerou um pensamento irracionalista, tende a ser hegemônico mundialmente e que a sua tradução política é o nazismo. Então ele mostra que a grande filosofia clássica alemã, que de certa forma continuou no pensamento da Revolução Francesa, que o Marx fala naquele em 43, né? Na Alemanha a Revolução Francesa só foi realizada no pensamento do Hegel. Os franceses derrubaram o poder. Aqui não, Hegel fez a crítica do antigo regime. E agora a Revolução não é só uma revolução burguesa, é a Revolução proletária, aquela coisa de 43, né? 43, 44, aquela posição do Marx. Como é que daí veio, ele mostra como a virada, como o Schelling, que era um homem brilhante, né? Tinha até uma posição dialética objetiva na juventude, ele passa a posição irracionalista, dos mitos, etc, etc, na medida que ele se identifica com a reação, como essas forças que estavam na Alemanha, estavam vinculadas ao romantismo anterior, vão se desdobrar no irracionalismo fascista. E como isso é uma tendência nacional, que ele analisa a Alemanha por quê? Porque na Alemanha a expressão é mais brilhante, né? Ela é mais acabada, mais elaborada, né? Então, ele mostra isso do Schelling, o Kierkegaard, que é dinamarquês, a livre cultura alemã, o historicismo, né? O abstrato do Jutai, do Rickert, né? Heidegger, sobretudo, Nietzsche central, né? A janela imperialista, né? Tem a elaboração muito sofisticada, né? Da destruição da razão, claramente, Nietzsche não tem que destruir isso aí. Fica martelado essa razão, porque isso aí é moral de escravo. Isso é coisa que os cristãos, que os democratas, os socialistas estão inventando para conter a vontade de poder. É Heidegger, né? E vai mostrando, né, como se tem na grande cultura. E essa coisa volta. Ela nunca desapareceu, mas ela volta. E aí, qual é a questão? O nazismo, o nazifascismo não é expressão daquela circunstância na Alemanha e na Itália. O nazifascismo é um tipo de movimento e regime que expressa os interesses mais extremados do capitalismo monopolista, menos disposto a ver concessão até para os seus aliados, muito menos os trabalhadores. Não é um poder que se disponha a construir uma hegemonia e ver concessões. E ele existirá como poder, como tendência, enquanto o capitalismo monopolista existir. Primeiro. Segundo, ele tem várias expressões, desde as mais vulgares, evidentes, que estão aí, né, até uma expressão maior, que é a grande filosofia racionalista, e que tende a ser o pensamento o fundamento do pensamento hegemônico burguês, de orientar a grande cultura burguesa, ou pelo menos, quando essa cultura não é grande, pelo menos a política estratégica burguesa, né, dos seus fundamentos, mesmo se é muito elaborada. Então você tem o racionalismo presente, e ele vai se desdobrando. E ele é assimilado pelos estrategistas estadunidenses. Primeiro você fala isso aqui, no finzinho, no epílogo. Mas isso é fácil você ver. Os Estados Unidos substituem a Alemanha como líder contra a Revolução Mundial. É lógico que é outra cultura. Outra cultura vencedora do fascismo também. Né? O próprio aproveitamento inteligente dessa condição, desse desprestígio, né, do antifascismo, então, é um elemento que condiciona a política estadunidense. Aos poucos vai ficando claro o seu caráter contra-revolucionário. No entanto, é com a crise do estrutural do capital que ela se torna mais extremista. Ainda mais Lucas, isso é um desdobramento da análise. Né? Então, a crise do estrutural do capital, o Lucas vinha meio que uma crise meio profunda, meio resolvível, né? Mas de modo muito vago, porque ela estava nos começos de 1971. E outros aí, que eu não entro com isso, via essa crise como muito profunda, como continuada, não como uma mera oscilação de conta fiel. Agora, realmente a formulação que eu conheço, que é mais profunda e mais desenvolvida, é do Mesaros. Tá? Estrutural do capital. Então, nessas condições, você tem um ressurgimento do racionalismo muito forte. E esse ressurgimento, inclusive, tem influência no campo da transgressão. No campo que não dá para dizer que se chama de esquerda, mas que num campo assim, um conformista. O racionalismo é muito forte, ele penetra em setores de esquerda. Quer dizer, o pensamento do Heidegger penetra do Sartre. Sartre é outra coisa, Heidegger é uma coisa, Sartre é outra. Mas penetra, ele presente, acaba, óbvio que está. O Nietzsche influencia um monte de comunistas importantes, que vem o Lefebvre. São caras filósofos capazes, talentosos, ele influenciou. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é o nível que ele, hegemônico que ele ganha a partir da crise. Até ali, o que dominava no mundo capitalista era a manipulação, fundamentalmente neopositivista, a política tecnocrática. A manipulatória, porque ela está ótima, está estabelecida. Esse elemento que sempre teve presente, ele cresce depois. E ele cresce, lógico que não na ciência. Não dá para ser racionalista, você tem que fazer a... Né? Ele cresce ao nível da cultura e da política. E ele se implanta, né, como um núcleo do pensamento no Pentágono. Ele está presente, o pensamento do Kirchner, aqueles caras todos ali. Né? Então, o pós-modernismo expressando esse movimento. Você tem pós-modernismo de direito muito forte, até você tem um pós-modernismo progressista aí. Está nas lutas. Mas é a expressão do racionalismo. Nega razão, nega a realidade, nega a ciência, nega. Mas. Não é toda a direita. Tem gente lá. Ele prepara, mas a sua expressão maior ela aparece agora numa tradução mais abertamente fascista, à medida que ele vai se aprofundando. A política agressiva, ela vem de longe. Ela vem com o manifesto, vem do Nixon já. Né? A política do Nixon, do segundo Nixon, é muito violenta. E fica esclarecido pela derrota no Vietnã, a gente tem que sair e tal, né? Chega a falar e usar bomba atômica no Vietnã, mas sai. Né? Que assimila a derrota. Mas está ali. Então você vai tendo uma transformação muito profunda, que aqui na hora se vê. Nelson Renex Sodler, aqui do Brasil, ele vê assim, isso aqui é um passo para o fascismo, quando vê o assassinato do Kennedy. Ele vê, né? Rumo ao fascismo, nazismo, escreve um livro, tá ali. Você tem uma virada. Ela não é invisível, mas ela se afirma de um jeito que muitas vezes não se viu o conjunto. Então, essa política tendencialmente fascista, ela se desdobra de modo aberto em relação à contra-revolução, já em curso, né? Na América Latina, e assume as características que a contra-revolução assume na década de 70. No Brasil, no Chile, etc. Então você tem um componente fascista forte, até aberta muitas vezes, né, no interior da contra-revolução, e que aparece mais na periferia, mas está no centro. Aí quem vai defender essa posição com muita força são alguns intelectuais marxistas. Florestan, no Brasil, com muita força. Yanni, contra o Fernando Lima. Yanni batendo boca com o Fernando Henrique. O Florestan não batia a boca, mas é evidente que a posição é de confronto. Inclusive, a teoria do totalitarismo, quem é o ideólogo da teoria do totalitarismo? O Fernando Henrique Cardoso. E ele faz uma crítica à teoria do totalitarismo. O Iena, então, quebra o pau de público com o Fernando Henrique. E outros secretários comunistas, Miguel Rogano Rodrigues, Shafik Randall, o Prestes entende que é fascista, defende dentro e faz perceber e aprovar a resolução, que aqui, isso aqui é fascista, esse regime. Tem todo um diálogo, né? Ele fica, tá evidenciado o caráter fascista do regime com a AI-5. Antes era fascistizante, agora é fascista e tal. Você tem esse entendimento. Isso aí não significa que você tem que conciliar. Significa que tem que entender que inimigo está enfrentando. O PCB, o CC, a maioria do CC são não. Os caras aí querem se legitimar, nunca que eles vão nos prender, nunca que eles vão nos torturar. Se prender é só dizer que é o MDB que eles soltam. Sabe o que aconteceu? O Prestes defende a política de segurança, né? Os caras são fascistas. Poderia dar vários exemplos. Um que é evidente é esse, né? Se você tem um regime que é fascista, ele vai agir como fascista. Por mais que ele busque ocultar esse fascismo. Não um fascismo aberto. Ele busca de alguma forma se ocultar. Mais ou menos, a busca. Então, esse treinamento muda tudo a política. Se você entende isso, a política é uma. Se você não entende, a política é outra. E se ele é algo estrutural, num processo de extensão lenta, né, gradual e segura, é para manter o regime, não para superchegar a democracia. Então, a análise de PCB, CC, etc., é uma. A análise parece outra. Né? Florestan parece outra. Então, dessa visão, a continuação da situação é o seguinte. Os governos aí pós-setoriais, mais ou menos democráticos, não eliminaram a autocracia burguesa. Nunca. Na sua estrutura. Né? E no bloco de poder, na estrutura também. Se só o bloco de poder, monopólio, empresa latifúndia, não. Eu vou botar o que no poder? No capitalismo. Só tem isso. Agora, na sua estrutura também. Estrutura de regime. Ficou lá montado. Exército, etc. A espionagem, os vínculos com o imperialismo, etc. Então, se você tem clareza disso, é uma coisa. Se você acha que a democracia é maravilhosa, é outra. Se você acha que o Estado é uma democracia universal, que não tem essa coisa de classe, é outra. Óbvio. Acharam nos anos 90 estruturas inteiras do ECOD funcionando na Polícia Civil, no Paraná, em São Paulo. Igualzinho era a ditadura. Igualzinho. Portanto, a gente pertence a uma tradição que compreende essa continuidade do fascismo e que compreende o que isso significou no regime militar brasileiro e na transição posterior. Geraldo, deixa eu perguntar uma coisa, então. Eu respondi, né? Desdobrando disso, sim. Quais são as condições para a gente conseguir superar o fascismo, derrotar o fascismo no Brasil? É uma combinar uma luta anti-imperialista, já que ele também emana de fora, é converter a luta anti-imperialista também numa luta socialista? Uma luta, uma derrota duradoura do nazifascismo implicaria destruir o Estado autocrático burguês. De certa forma, o Estado autocrático burguês foi destruído na Venezuela. Não foi garantida a transição socialista, tem patina, mas ele foi destruído. Não porque houve a constituinte, mas aquele tipo constituinte que foi lá junto com o movimento destruiu o Estado burguês. O Estado autocrático burguês continua um Estado lá, governado lá pelo Maduro, etc., que não pode se caracterizar de forma alguma como Estado proletário e tal, um poder lá. Mas destruiu. Então, isso aí é um golpe interno do fascismo poderosíssimo. Eliminou não, porque tem essa pressão externa, que mais até que é invasão. Então não é que elimine, mas você destrói. Você tem condições de destruir a estrutura estatal e atacar as bases. Porque esse fascismo ele nasce, não só do imperialismo, mas da burguesia monopolista interna. Para você enfrentá-la sem ter poder. E as forças para chegar ao poder tem que se organizar embaixo como poder. Tem que ter uma organização prévia, né, de consciência, para ter um projeto que, uma vez em cima do governo, não seja um governo que reformas tímidas como o do Lula, seja um governo que enfrente. Como é o Paulo Pereira lá de fundo. Então, eu diria assim. Os velhos tiveram a vantagem também de que a expressão política do processo de transformação veio de dentro das Forças Armadas, né? Eles já tinham, digamos assim, uma base social suficiente para fazer essa disputa interna também, né? Mas nós não tem porra nenhuma. Só a direita se organiza nas Forças Armadas. É. Então você tem um grupo de esquerda que formou-se dentro das Forças Armadas. A escola de formação de oficiais é só os caras do nível do Heleno, do Echegóin. É, não é que não tem condição, mas o campo progressivo foi porradas muito grandes e nunca se recuperou. O quadro fundamental foi em 64. Né? Nesse período aí, governo do PT, Amorim, ele conversou com os militares no sentido de algumas políticas aí de interesse nacional, que não eram contrariadas, mas que não eram assimiladas profundamente também. O chefe de Estado, os chefes os comandantes das Forças Armadas, não, vão fazer o porta-avião, né? Vão fazer o. Né? Então, não brinca, isso é coisa do governo. Né? Não confrontavam-se com essa política. Outra coisa é assimilar a política, né? Nunca assimilado. Mas dentro dela vem um pessoal mais à direita, que estava ali. Mas estava ali esse pessoal mais firmemente fascista, realmente viúva do golpe de 64, plena, assim, identificado mesmo, ele só não estava controlando o governo. Ele tinha gente no governo, um deles é o próprio Villa-Lobos, né? E setores acima. Mas ele se... Villa-Lobos é o compositor. Villa-Lobos. Desculpa, Villa-Lobos é o compositor brilhante de Carlos Gomes, né? Continuou Carlos Gomes, de certa forma. Villa-Lobos, não, falando de Villa-Lobos. Falando do... Tinha gente ali, né? E tinha gente o tempo todo da estrutura. Mas ele recompõe a sua hegemonia dura nesse processo de golpe. E o grupo haitiano tem um peso muito grande, porque o grupo haitiano tem um vínculo com os Estados Unidos muito direto, aqueles generais todos lá, né? Aqueles... O grupo de generais brasileiros que estavam intervindo, que estavam invadindo o Haiti. Então, aquele cara, aquele antropólogo ali, o livro dele, teoricamente, deve fazer, né? Críticas. É uma antropologia tudo própria dele. Outra coisa é a forma assim, pertinente com que ele organiza o material empírico que ele coletou, mostrando a ação desse grupo aí no governo golpista. Ação unitária. Então, parecia que Vilas Boas. Era bonzinho e o malzinho era Heleno, o Vistol, o Morão, né? Chegói. Mas não, ele era uma coisa, só que tem aquela coisa do bandido bom e do bandido mal. Então você tinha um jogo de cena, vamos dizer assim. Ela tem só um jogo de cena mesmo, tem essa dimensão, né? De. Sim. Estratégia militar. É. De táticas militares. Então. E ele mostra ali a articulação, ele mostra até a função que aquele astrólogo teve nesse processo. Muito bem. Outra coisa muito importante que tu falou. Aquele livro da Mawad Kirio. É uma francesa que fez uma análise da política nos quartéis. Ela mostra que o grupo sentido-nativista, o grupo abertamente fascista, o grupo que dizia Brasil acima de tudo, usava os logos fascistas. Frota lá? É, que esse grupo do Frota virou, que eles viraram generais. E Heleno e outros. Heleno pessoalmente, né? Heleno era do grupo. Os braquedistas também, portanto, o Bolsonaro também. Que esse grupo permaneceu forte dentro do Estado. E ela mostra, inclusive, como se comportaram durante o processo de tancredismo. Eles se afastaram do Figueiredo, mas não aderiram ao tancredismo. Ficaram numa posição própria ali. Que é a posição que o Bolsonaro assumiu. O Bolsonaro era peixe pequeno. De qualquer forma, ele não tava, nunca esteve sozinho. E que esse grupo sempre estava articulado. Então, não é uma análise marxista, é uma análise muito, muito bem feita. Não sei qual é a posição dela, ela claramente é de esquerda, mas não pode dizer que a análise é marxista, é uma análise de uma ciência política crítica, tal, né, que está em função das diversidades. Escolher o fundamental, a parte empírica, né? Como é que ela organiza a parte empírica, maravilhoso. Tu mostra as pessoas lá dentro. Então, isso tu fala até presente. E sabe, mas mostrar como, entendeu? Nos detalhes é outro papo. Isso que está presente, não está presente de modo tranquilo, em lugar nenhum. Sempre tem alguma contestação. Essa contestação pode chegar ao governo militar imperialista no Peru, que veio lá do mundo, né? Também foi só militar. Né? Aqui esses espaços se fecharam. E dá para acompanhar como é que esses espaços se fecharam. O pessoal do Teutônio dos Santos, o Mário Marino, vai estudando isso. Como é que eles vão fechando essa possibilidade, né? De uma deriva nacionalista militar. Falando de quantos militares defendem o território, defendem a existência da nação. Atacada, né? Como é que eles vão fechando esse espaço? Então, ela não é... As contradições, ela existe, mas ela é fraca, né? O setor pro-imperialista, ele é absolutamente hegemônico. E aí você tem a articulação dirigida, né? Efetivamente, pelo comando formado pelos generais e pelas espionagens estadunidenses, pelas espionagens diplomacia, pelo Departamento de Estado, seus órgãos, que envolvem até a embaixada. De modo que a articulação golpista não teve nada espontânea. E você tem os vários níveis. A formação do Milênio, 2005, o financiamento desses grupos aí de jovens de direita. MBL. MBL, as coisas todas. A grana dos caras, né? Jato. Os nazistas. Nazistas sumidos, né? Apoiando, então, grana. Você parece aquela reportagem daquela jornalista, né? Que você até indicou outras vezes aí, a roupa da direita, né? Uhum. A grana, né? Parece que as fontes declaradas no imposto de renda dos Estados Unidos. Então você teve toda essa articulação. E, naturalmente, por dentro da burocracia, no judiciário. E não precisa transformar o cara em fascista, basta transformar o cara num agente, uma política que interessa o imperialismo. Não precisa transformar todo o TSE em fascista, basta transformar o TSE, na sua maioria, em golpista. Já tá bom. Já atende a necessidade conjuntural. E lembrar que teve gente que votou contra sempre, né? O Lewandowski votou contra o que era golpista sempre, do começo ao fim. Mas tem gente que oscilou. Tá com a posição golpista e hoje está de oposição Bolsonaro. Então, essa coisa se articulou sempre dentro do Estado brasileiro. Isso é muito importante compreender, que a autocracia brasileira ela é hegemonizada pelo imperialismo. Isso é uma coisa importante. E, geralmente, o analista europeu não compreende. O Florestan mostra com muita força que o Estado brasileiro, a autocracia, o Estado autocrático burguês brasileiro, o bloco de poder, esse monopólio, a empresa latifúndio, quer dizer, integrar o latifúndio, o monopólio integrar o latifúndio sem eliminar, né, essa base de propriedade latifundiária, a fração hegemônica é o imperialismo. E essa fração hegemônica que é o imperialismo, ela tem que ser mediada eternamente. Então ela precisa exercer o poder. Não, ela é mediada pela tecnocracia e pelos militares. Ela disputa internamente. E forma. Forma, né? Tem o controle da escola formadora. A escola superior de guerra. Sempre teve, nunca perdeu. Y mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Patria o muerte. Y deja que el sol aparezca sobre América, sobre América do Sul. Mas o autocracia, o Estado autocrático, não se resume às Forças Armadas. Né? Não. O Estado autocrático ele é a forma, forma no sentido forte, no sentido do termo, né? Do Estado burguês no Brasil. Ele não é um Estado democrático burguês que surgiu da destruição do antigo regime. Ele é um Estado burguês que se formou a partir de oligarquias que vinham do Império, que se reorganizaram no período pós-abolição da escravidão. De um modo que envolveu conflitos, mas que vai configurando uma via autocrática, a transição capitalista e a formação do Estado autocrático burguês, cuja forma mais coerente da partir do golpe de 64. Ela estava, ela sempre existiu, que sempre existiu, que desde a República, formada pela Constituinte pós de 90, né? 1990, pós derrubada da República, como autocrático, sempre foi, nunca rompeu, né, com essa caráter autocrático da ordem. Nunca rompeu com a dependência do imperialismo e com a acumulação do alvo, ela tem que acumular para dentro, lógico, é um capitalismo, mas ela é uma parte grande da ascendência para fora, de várias formas, lucro e outros. E ela adquire, né, características coerentes com o golpe de 64. E ele mostra como o capitalismo monopolista, havia uma crise, de outro lado, essa transição do capitalismo competitivo, capitalismo monopolista, e ela se resolve com a ditadura. A contra-revolução se reorganizando na forma da ditadura, a autocracia burguesa. Mas a ditadura militar, nas suas fases, antes, né, fascismo aberto ou não, né, pré-fascismo, fascismo aberto ou depois de distensão, esse regime não altera esse fundo autocrático. Ele permanece sempre nas várias mudanças que existem ao nível do governo do regime. Se a política janguista se desdobra, ela entraria em confronto com isso. Quer dizer, havia uma possibilidade de revolução, de democracia para ser ampliada. E a resposta, o golpe, era no sentido de manter a autocracia. Então ela estava realmente ameaçada, né, pelo isolamento da política. Não necessariamente por uma busca consciente das lideranças, mas pelo contexto que ele está se colocando. Certinho? Então, para se ter uma derrota prolongada do fascismo no Brasil, a gente precisa atacar os pilares da autocracia burguesa. Tem, sim. Prolongada, sim. Uma derrota estratégica, né? Ao nível tático, tem vários enfrentamentos. Evidentemente, com a derrota eleitoral do bolsonarismo agora com o Lula ganhando, é uma derrota do fascismo. E outra correlação de força, outra situação. Mas isso continua forte, externa e internamente. Do ponto de vista da estrutura, já, se isso aí já é um processo de transição, né? Não. Com o governo, sei lá o que esses caras vão fazer. Eles vão procurar de novo. Do ponto de vista pontual, derrotar o Bolsonaro muda o ritmo com que as coisas estão evoluindo, né? Agora, do ponto de vista da estrutura, isso já seria quase um processo de transição. Porque qual é o outro estado? Qual é outro estado possível no Brasil que não tenha essa estrutura autocrática, com as Forças Armadas o tempo inteiro ameaçando e controlando? Um governo que não tenha componentes fascistas ou de extrema-direita, que incorpore alguns elementos de concessões aos trabalhadores, ao povo, de política democrática burguesa manipulatória, vamos dizer assim, né? Fazer concessões de modo a ter apoio as eleições, de ter apoio da massa para se manter, para se eleger contra a extrema-direita, é não necessariamente um governo que vota para a transição para superar a autocracia. As pessoas podem até achar que não existe autocracia nenhuma. Isso é democracia burguesa tal, né, que tem esses problemas no Brasil, tem esses milicos, esses caras, essa situação. Mas elas não se veem como representantes de uma transição. Eles se veem como a interrupção do perigo fascista, ou a restauração da democracia. Tem vários graus de consciência a esse respeito. mas ela não se coloca como expressão política de uma transição que supere, né, a estrutura do Estado e a ordem autocrática, até porque eles não veem essa ordem autocrática, esse Estado como autocrático. Eles veem como uma democracia burguesa com problemas. O Chávez via como uma coisa a ser destruída. Regime, né, autocrático a ser destruído. Né, daí a sua caráter revolucionário. Que o Bezerra se entende na hora. Interessantíssimo que o Bezerra de Chávez, escrito em 95, e ele comenta esse texto que eu estou falando, ele comenta na hora e mostra, né? Que a política do Chávez é uma política revolucionária, é uma coisa nova. Lá atrás, quando o cara estava preso. Uma coisa é a aspiração da base. As bases, aliás, jogou para voltar alguma coisa para avançar. Outra coisa é que está na cabeça dos políticos, dos dirigentes, né? Eles não têm essa compreensão. Eles podem, por exemplo, o Florestan afiliou-se ao PT e era respeitado, vamos dizer assim. Não digo nem que fosse tolerado, respeitado. Ela falava as coisas dele, fazia críticas. O PT estava na oposição. Mas o Florestan fazia críticas duras à política da direção. O que, é que a política da direção fazia? Não respondia. É, o Florestan tem seu pensamento, não tem só. Respeitando a sua dependência. Ô, Geraldo, e aí, para a gente pensar, o que pode acontecer, tomando em consideração que tem eleição e a direita, esse movimento fascista é votado eleitoralmente? Não, eles têm que fazer uma opção, né? Primeiro, né, se tem condições, né, e vale a pena romper com eleição, né, abrir um fascismo aberto, digamos assim, se existe outra opção, né? Se é o que mais é viável e o que mais é possível. Porque ganhar as eleições eles não vão. Eu acho que eles não têm como ganhar as eleições. Então, qual é o tipo de acordo com o Lula? Com a política deles, não tem como fazer acordo com o Lula. Eu acho que eles têm um projeto abertamente direitista. Eles quem? A direita. A direita radical. Que tem expressão nos militares, que tem expressão nas lideranças burguesas, né, em todas, que tem expressão partidária, que tem expressão cultural, né? Sim. Essa direita radical tem um projeto de mudança de regime, no sentido de eliminar aquilo que ela considera empecilho, entrave nessa política, né? Sim. Culturais, né, ideológicos, institucionais, universidades, sei lá o quê, né? E políticos. Então, esse projeto é deles. Então, quando o Bolsonaro fala essas coisas, explicita, verbaliza, ele não está. Não é ele. Isso é uma coisa que existe. Se eles pudessem, ele não estava agora, questão de força. Então, eles vão continuar. Continuar buscando as condições para montar essa política. E ela não é só no Brasil. É essa política que está sendo aplicada. Foi aplicada na Bolívia. E essa política ela é estadunidense, né? E ela tem seus dobramentos continentais mediados pela classe dominante, pela expressão política e cultural das classes dominantes internas em cada país. Então ela está presente na direita argentina. A direita argentina não fala em golpe. Até porque ela tomou muita porrada, então ela foram presas, entraram com o governo. Mas ela é muito, muito direitista. A consequência política ela é de ter desdobramentos repressivos. Em outros lugares não, eles falam abertamente, que a Bolívia já deram um golpe para mudar o regime. Honduras, né? E assim, na tua opinião, Geraldo, quais são os pilares de sustentação do governo Bolsonaro hoje? Evidentemente que é o bloco do poder. Agora, nesse bloco de poder, os setores mais identificados, né, com essa política são aqueles mais associados ao imperialismo. Né, fortes. Tem setores que são retrógrados culturalmente por outras vias. São tradições e se articulam socialmente de outra forma. Plano fundo, com força pequeno burguês, sei lá o que, né? Agora, ao nível assim, de peso social, são aqueles setores da burguesia mais integrados, empresas porque são sócios, ou no plano do comércio, porque depende da relação do comércio exterior, sendo que aqueles que dependem de uma intervenção estatal para sustentar, não são entusiastas de um golpe, né? Eles apoiaram o golpe, mas deslocaram. Mas hoje, né? o que sobra? Porque a gente tinha nos governos do PT, era muito evidente quais eram os setores que estavam lucrando mais, digamos assim, né? Eu acho que o agronegócio, o latifúndio, não sei se tem grande alteração, não me parece que tem grande alteração no volume de lucro que eles têm, até perderam um pouco de mercado, digamos assim. Isso é mais atacado, né? Das cagadas do Bolsonaro. Eliminaram direitos, né? A previdência, os salários, não, o arroz salarial, os salários estão crescendo. Então essa coisa no atacado. Sim. A burguesia se beneficiona das políticas golpistas. No que diz respeito à política estatal, nem todos, pelo menos não do mesmo jeito. Porque se você tinha uma política estatal, buscava fortalecer setores internos, produção, e essa política desaparece ou perde coerência, naturalmente que setores... consumo, construção civil, esses setores aí ganharam muito dinheiro com... A grande construção civil se arrebentou. Se arrebentou de ficar no chão. O Odebrecht, não só, todas Os primos. Aqueles setores ligados ali a Brasil Food e o pessoal da Freeboy entregaram o controle acionário das suas empresas. Então, muitos setores ali que o PT buscou puxar, no final, no governo Fernando Henrique Cardoso, no sentido de ter apoio da grande burguesia, e que foram mais beneficiados, eles estão muito enfraquecidos, não só politicamente, também economicamente. Porque a política federalista, inclusive, os ataca. Né? Um setor complicado é os bancos, porque os bancos estão ali, continuam ali, né? Então, do jeito que estavam. E eles apoiaram, até no momento, Lula contra o Fernando Henrique. Eles deslocaram-se, né? Se deram bem. Não criaram tanto como nesse país. O Lula até usava um jeito, não? Sim. Um discurso dele que até me esqueci, não, mas... Claro, mas que era, nunca nesse país ganhou tanto. Não, é, pode... Nunca lucraram tanto dessa vez para isso. Eles não querem o golpe, mas tem problemas com o lulismo. Né? Esse campo bancário. E pode considerar o seguinte, que existe uma articulação ainda bancária média e que não coincide com os grandes bancos. E que também tem articulações complexas, difíceis. Esse setor médio era golpista desde pequenininho, na época da Dilma. Porque, provavelmente, a política do PT apoiou mais o setor dos grandes bancos do que ele. Eles se deslocaram com o golpe. Os grandes bancos, como eram, tinham vários benefícios, demoraram a se deslocar. Mesmo tendo conflitos diretos, claros, evidentes, né? Com a Dilma, na questão de juros, sei lá o que, né? O deslocamento rumo ao golpe foi um deslocamento complexo. Assim, lento, com excitações, né? Então você tem interesses diferenciados no interior da burguesia, mesmo da grande burguesia. Mas não há. Há uma política deles todos, manter a autocracia. Isso que eles chamam de democracia é autocracia, não é uma democracia burguesa, para ser uma piada. É essa coisa. Eles querem manter a autocracia. E eles querem manter, ou pelo menos não alterar muito, as políticas contra-reformistas do golpe. A burguesia com toda, a burguesia é interessada nisso. Você tem algo que é uma pressão meio que geral. Por outro lado, à medida que eles têm interesses próprios e querem... E o Estado pode, né? Eles poderiam contar com o Estado uma defesa dos interesses no plano econômico. Aí você tem posições diferenciadas, né? Interior mesmo do grande capital, no que se respeita à expectativa da política estatal. Seja na política como um todo, seja na política de proteção caso a caso. Tem por fato que seja um Estado, o Estado é Estado. Ele tem vínculos internos com a burguesia interna. Tem, e ele pode oferecer certa defesa, né, de interesse. Então você tem posições diferenciadas. Então uma coisa é o apoio firme à alternativa fascista. E sobretudo apoio a um golpe aventureiro. Que é muito difícil, é que só poderia ser vitorioso através de muito apoio externo, não, um grande custo. Isso é uma coisa. Portanto, a disposição de se acertar com Lula. Outra coisa é a disposição de aceitar uma democratização mais profunda. Isso é outro papo. Dentro da ordem, claro. E eles têm, claro, o que começa na ordem pode virar contra a ordem. Né? Então já para no começo. Já evita a reforma, porque a reforma não fortalece uma coisa mais no desenvolvimento maior. Eu quero dizer, o que dá para identificar hoje, eu não consigo fazer essa leitura, de expectativa desses setores importantes da grande burguesia, dos setores diferentes, dos ramos diferentes da economia brasileira. Porque uma coisa que parece bastante clara, tinham expectativas muito grandes que não foram atendidas ainda, mais predatórias, digamos assim, né? De avanço na Petrobras, ainda tem que avançar na Petrobras, eles não conseguiram privatizar todas as empresas públicas ainda. Isso não é tão interno, isso é mais externo. Ele assume o discurso, porque ele assume o discurso teológico. Agora, o interesse é acabar com a Eletrobras e com a Petrobras, é mais o interesse imperialismo do que deles. Não é uma coisa que eles estão fanáticos por isso. Ele assume o discurso, porque é ideológico, vamos dizer assim, né? Mas não é uma coisa que isso. A política Petrobras, a Petrobras, a mãe do Estado, possibilitou uma série de políticas de interesse desses setores. O PT, utilizando o BNDES e Petrobras, tiveram políticas que vingaram, vamos dizer assim, né? Qual é a expressão que eles usavam aí? Engraçada que era... gotejavam, né? Então, que uma série de setores de grande capital, construção naval, estambal, né? Construção de cano, sei lá o quê, né? E a economia como um todo. Né? Política dos campeões nacionais. É, política dos campeões nacionais, né? E a economia como um todo, né? Porque ela era forte, né? O BNDES estava na mão daqueles pessoal belusiano, né? Aquele pessoal desenvolvimentista, de origem furtadiana, né? A política, o que tu falou, é verdade. Do ponto de vista de facilitar a exploração do trabalho, eles entregaram. Esse governo entregou. Agora, a política do Paulo Guedes não dá para ver que tem assim, incentivo, estímulo à indústria nacional. Esses setores, hoje, estão com que expectativa? A Fiesp não mudou. A Fiesp parece que desapareceu, assim. A Fiesp mudou, perdeu, o Scarfe perdeu. Quem que é o novo presidente da Fiesp? O filho do Alencar. Então, qual era o discurso deles? A Fiesp virou um apêndice do bolsonarismo. E essa politização ruim para os industriais. Eles derrotaram. Então, o Alencar, o filho do Alencar, passou uma articulação antibolsonarista, se apresentando como expressão dos interesses dos industriais no lugar do bolsonarismo. E aí, ela é uma política diferente da política de apoio ao golpe que houve lá por parte do SCAF, né? E que lógico que ela só vence a eleição, porque do jeito que ela venceu, foi um esmagamento a eleição, né? Porque é a mudança de posicionamento nesses setores, né? Em relação ao movimento que deu no golpe durante a eleição do Bolsonaro. Eu olhei isso uma vez. Tem na Fiesp, tem, sei lá, 60% do quadro de associados ali são indústrias de pequeno e médio porte. E quem se apresentou, né? Por isso mesmo. Pro latifúndio, eu não me parece que tenha mudado grandes coisas, assim. Porque... Acho que você se assustou muito com um monte de coisa, mas o Bolsonaro contemporizou com eles. É, eles perderam lá mercado aqui e ali por conta de embates políticos. Mas o câmbio flutuante é bom para eles. Sim. É que não tem como, né? O peso do latifúndio para a economia brasileira é muito grande. Independente de quem. De qualquer sobressalto que tenha, ninguém vai chegar e dar uma mudança de. Dar um cavalinho de pau no trato com o negócio. A associação do capital financeiro é intensa, né? Agora diferenciada conforme o setor. E eles se assustavam com uma ruptura com a China. Ruptura para valer. Sim. Tu diz a relação do. Com os bancos é forte aí, o crédito, né? Com os bancos e com investidores internacionais. Aí depende do setor, mas tem... Mas o nível de financiamento público pro agronegócio mudou? Eu acho que não. Eu não pesquisei... Eu também não pesquisei, mas não parece que tenha nenhuma mudança substancial de financiamento para esse setor. Mudou o financiamento para outros setores. Sim, diminuiu, né? É. Então, e mudou a política externa. E diante da possibilidade de ameaça com a China, eles saíam falando. Eles mandavam representantes falar com o Bolsonaro. Sim, a Cátia Abreu virou. Então o governo recuou. Recuou numa ruptura. Nessa questão da Huawei, né? Tem uma coisa lá que não elimina, não rompe, né? E o que ele fez para a sua base, coisa que qualquer um faria. A comunicação no entorno de Brasília, executiva e de controle direto, lógico que é, mas em qualquer caso é, entendeu? Não, nem entra no contato. Não aprendi a dizer adeus. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar. Huele a azufre todavía. Mas Geraldo, tentando chegar num nível de concretização um pouco maior, assim. Mas eu respondi ou não? Sim, sim. Mas eu só tentando desdobrar. Uhum. Quais são as prioridades de construção da luta contra o fascismo no Brasil? Quais são as principais frentes? Bom, além da óbvia importância da derrota eleitoral do Bolsonaro, a construção de um movimento de massa mais forte e com um de consenso mais elevado. Né? Muito simplista. No sentido de um programa? Na medida do possível, sim. Mas não há ilusão de que ele vai ter uma expressão programática forte nesse momento. Porque realmente, para você transformar isso aí num programa, você teria que ter organizações revolucionárias mais fortes, mais atuantes. Né? Você pega aquele programa de emergência do Prestes, ele era maravilhoso para a época, mas sem um partido revolucionário, ou com a atuação de poucos comunistas que entendiam aquilo aqui e ali, a suplementação foi muito limitada. Então você tinha no movimento da direta, só a direta e tal, e tinha, nós procurava voltar, nós estávamos junto com a direta, nós estávamos atuando de acordo com aquele programa de emergência. Mas nós éramos muito fracos, nossa força era muito pequena. Tem outras forças aliadas que entendem? Tem. Na medida que você formou, você ganha aliados, porque tem um monte de gente honesta querendo organizar trabalhadores. E tinha. Então, aquele tipo de entendimento, ele tinha repercussão no movimento PROCUT, tinha repercussão nos movimentos populares, no movimento que deu na MST, e pode voltar a ter. A ausência do Partido Revolucionário força no Brasil, evidentemente, que é um obstáculo imenso. Mas uma política consequente é parte de criar as condições e requisitos para que ele surja mais adiante, né? Então, é importante entender esse processo como uma formação. Quer dizer, falar que é um movimento de massa mais consciente e organizado é a coisa mais óbvia do mundo. Qualquer um que for progressista vai concordar. Mas o entendimento que a gente deve ter é que esse movimento ele deve buscar desdobrar essa formação do bloco revolucionário. E a dimensão programática e ideológica é óbvia no sentido de viabilizar isso aí. Então... Nós, quando ficamos na sessão, buscamos enfatizar o aspecto programático para dar um mínimo de coerência às políticas do campo mais à esquerda, né, que tinham tempo, porém, na candidatura do Plínio. As condições não são favoráveis. As condições no sentido de ganhar, de coesionar o campo mais à esquerda, né? Com perspectiva de formação do bloco revolucionário e com as consequências assim, programáticas de uma tática coerente com isso, elas não são as mais promissoras, né? Não quer dizer que não deve explorar isso, deve tentar sempre, mas elas são difíceis. São difíceis por uma questão, inclusive, de falta de maturidade no campo posicionista. Então, o que você tem? O debate que tem permeado no Brasil é um debate entre um apoio ao Lula mais ou menos acrítico. Ele faz uma crítica aqui ou ali, mas é o centro da política é o apoio ao Lula. E uma política que busca se demarcar com Lula, ou demarcar com o PT. Mas também não tem muita consistência em termos nem estratégicos nem táticos. Daí que ela busque pretextos para demarcar. E isso não é consequente, né? Porque em vez de brigar com coisas que não tem que brigar, aquelas coisas que têm que ser feitas não são feitas. Nem em termos de organização, nem em termos de política, em termos nenhum. E aí no campo mais de fundo, não é só disputar programa, etc. Né? A gente sabe o quanto é limitado. É o campo popular. Essa base que pode... Como é que o Lula respondeu ao Beluso, né? Diretamente, né? Tem que fazer isso, fazer aquilo, tá, né? Tá, Beluso, tu quer que eu faça o Congresso? Não tem maioria pra essa política, isso é maravilhoso. A resposta pode parecer assim, não é uma resposta forte. Você não conterá com ela se ele fosse política para viabilizar até qualquer política de reforma mais avançadinha que o governo eventualmente tenha vontade de fazer. Mas tu acha que essa... A construção desse movimento de massas que ganha uma maioria, qual a atitude que ela deva ter num eventual governo Lula diante do governo, dependendo do caráter, se ele é mais à direita, mais à esquerda? Ela vai ter que manter de qualquer forma uma dependência. Agora, essa independência ela envolve uma relação inteligente com o governo, que não é de oposição sistemática ou uma eleição que siga a lógica de fortalecer o enfrentamento eleitoral. Então, quer dizer, o PSOL assina uma parte do PSOL, pelo menos, não toda. Raciocínio parecido com o que o PT raciocinava na oposição à Nova República. Se é uma oposição, então nós vamos fortalecer, dar o pau o tempo todo, fortalecer. Num contexto desse, que você tem um governo que é a expressão da derrota do fascismo, que vai estar sobre pressão fascista, essa política que nunca foi consequente, ela torna-se inconsequente. Deixa ele levar em conta problemas, certo? Aquela era inconsequente, porque era limitada, era vulgarzinha, né? Agora, uma política dessa no contexto atual é muito mais complicada. Então você tem que ter... Uma relação independente do governo, mas compreendendo, né, que você tem um enfrentamento aí com o fascismo. E nessa independência, para que é independência? Independência para criar esse campo. Aí assim, seria bom se o governo assumisse isso aqui, mas ele não vai assumir. É aquela coisa que eu podia brincar até, né? Querer foder com o pau dos outros, não. Nossa, a diferença política não é eles, então eu não vai, porque ele não pensa assim. Quem tem que referir essa política somos nós. Então. Então, construir essa política é muito difícil e nós vamos ter que buscar aliados, né? Para construir as suas várias manifestações. A consequência da organização do movimento popular, né? A prioridade mesmo, né? A ênfase, a prioridade da organização do movimento dos trabalhadores do povo pobre. A consequência da orientação dessas lutas. A tentativa de dar essas lutas uma consciência, né? Um nível de voz mais elevado, né? Uma articulação programática. Se o movimento popular assume um debate de programático, é outro papo. O movimento ditatorial esteve às beiras de conseguir isso. Quase conseguiu isso. A coisa é que diluiu, tá? Mas teve um momento que havia muita gente propondo. Aquele professor Cunha, o movimento propunha. Começava a assumir, a CUT chegava a formular coisas parecidas, tá? Então tem uma hora, o movimento para de adquirir características em que começam a surgir formulações programáticas e a questão ganha uma densidade. E um programa popular alternativo. O programa que nós temos, tal, ajuda, é uma referência para escrever ou tal, né? Mas a gente não pode ter ilusões, né, quanto à sua eficácia imediata. Né? Agora, essa situação não é específica do Brasil. Essas situações complexas em relação a governos que têm características progressistas que sofrem uma posição violentíssima à direita aparece em outros países também. Tem essa articulação de independência e um relacionamento consequente com o governo, né, ela não se coloca só aqui. Fala no Chile, por exemplo. Né? Tu acha que seria mais sábio, e do ponto de vista da mantendo a sua independência, Que o movimento popular, que também não é uma coisa homogênea, mas digamos que a gente conseguisse construir algo mais unitário em nível nacional, seria mais adequado avaliar aquilo, cada caso concretamente, né? Não fazer nem oposição por princípio, nem apoio por princípio. Uma política que se volta para a revolução, ela é diferente do governo. Ela se choca. Então, na medida em que ela vai, pela sua própria natureza, se chocando, ela tem características de diferença, de oposição, né? Mas eu penso que o enfoque do movimento revolucionário não é um enfoque vulgar de partido e oposição tipo PSTU, né? Eles vão fortalecer o PSTU a partir da Revolução, vamos supor, tendo a cabeça dele, né? E através da denúncia dos conciliadores vamos crescer. Então, eles desenvolvem uma política sectária por aí, que não compreende a... Então, uma base muito grande de apoiadores do governo vai estar nas lutas populares. E na medida que o governo assuma políticas conservadoras, vai chocar o governo. Então, tem uma relação com esse pessoal que é uma relação construtiva, que envolve um monte de coisa. E é respeito, confiança, né? Capacidade de debate, diálogo, capacidade de diálogo, às vezes. Não, não precisa concordar contigo, mas tem que ter uma interlocução. Defender uma política revolucionária diante do governo, que é um governo de conciliação de classes, ela tem uma diferença. E essa diferença envolve choques, né? Agora, esses choques não precisam se transformar, e sobretudo nesse momento aí, numa oposição de tipo eleitoral a esse campo. Não necessita e pode ser errado. No contexto atual é errado, porque a massa vai votar no Lula contra o bolsonarismo, tá claro. E que vai querer derrotar no primeiro turno, para não dar chance. E tem coerência isso, né? Então, pensando nisso, qual tu acha que deve ser a atitude dos comunistas em relação à candidatura do Lula e a política de alianças mais em geral? Acho que deve ser apoio crítico, né? Colocando a sua política. Apoio com a sua política, né? O crítico, não precisa nem botar a palavra crítico, mas ela é outra política. E aí tem as nuances, né, das alianças. Você tem alianças comunistas com o PSOL. Só um partido com suas políticas próprias, né, particularistas de partido eleitoral, né? Então, você vai ter que ter essa mediação. Então tem essas mediações, você deve apoiar a candidatura e desenvolver essa política. E aí, desenvolver essa política envolve toda uma independência. Eu lembro que o PCdoB, o MR8 e o PCB, porque o MDB queria negociar a dívida externa, eles eram frontalmente qualquer política que defendesse o não pagamento da dívida externa. O MDB? PCB. PCB. PCB, MR8 e PCdoB. Eles apoiavam o MDB, que era a oposição mais forte ao governo. Esse apoio ao MDB levava a identificar-se com as políticas conservadoras da cúpula do MDB. Não que o setor mais à direita, porque eu sei que o setor mais avançadinho ali, mas que eram políticas conservadoras, estabilização da ordem. Então esses partidos que se diziam de esquerda apoiavam políticas de conciliação de classe, conservadoras, porque apoiar o MDB numa eleição contra a Arena não estava errado. Estava errado era apoiar a política da cúpula do MDB e não levar a política popular consequente. Então você tem a independência, se manifesta em vários pontos. Então a candidatura Lula, o governo defende isso, isso, isso. Nós não concordamos, então nós defendemos o que nós concordamos. Já olha se está errado. E a forma com que trabalha esse erro é no sentido de fazer o campo popular para uma política consequente, diferente dessa, né? Já e depois. Já e no seu desdobramento. Que envolve todo o movimento popular, inclusive, desde os setores que só vão votar no Lula, até os setores que até são petistas, mas que são mais avançados, não concordo com isso, né? Para dialogar. Então é essa visão é diferenciada da visão do aparelho partidário do partido que disputa com o PT. Outra coisa, né? Da ditadura, não, senhor. Da ditadura. Tudo na Globo é tendencioso e manipulado. E manipulado. Por exemplo, o que fazer diante da oposição do Ciro Gomes? Durante o processo, o Ciro Gomes adotou algumas políticas em relação ao que o PT defendia, a candidatura Haddad, que era mais avançada em alguns aspectos. Aqui ali, não muito. O programa dele é um programa de reforma do capitalismo, absolutamente capitalista. E inclusive com formação filosófica sólida, né? Mangabeira Unger, né? Que você tem uma coisa de... Que você quer antiimperialista, realmente dito. Então é um período desenvolvimentista que só consegue ser avançado com o PT em algum momento, porque o PT às vezes é moderado demais, fica, né? De conciliação exagera, né? Agora nunca teve nada de muito consistente no sentido de ser uma política de transformações estruturais. O problema é que o Ciro Gomes, nessa questão da sua candidatura, ele passou a ver o espaço dele ocupado pelo PT como a questão principal, e nessa disputa com o PT ele buscou alianças mais à direita que o PT para se fortalecer. Ele teve uma série de atitudes erradas, desde a absurda ausência no segundo turno da eleição passada, até conciliação com força conservadora, no sentido de fortalecer o seu campo, né, em relação à sua candidatura, né, em relação ao PT. Então, Ciro... faça a política dele. Ele, no geral, sempre pode ser considerado uma pessoa que ideologicamente está no campo de oposição ao fascismo. E deve se cobrar dele que ele seja coerente, né? Consequente com a oposição ao fascismo. Quando ele faz uma política que, na sua ou no seu particularismo, enfraquece a oposição ao fascismo, a gente critica. Quando ele faz a política ali, quando ele fala ele ter uma política própria, ele tem uma política própria. É dele, né? Tem direito de ter. e tem direito de disputar seu espaço. Nós não vamos apoiar, porque não somos ciristas, vamos apoiar a candidatura que tem mais condições de derrotar o fascismo, literalmente. Agora, se o Ciro está disputando, ele está... Não vou ficar batendo o Ciro. Agora, quando ele se é uma política muito inconsequente, uma política realmente consequente, né? Que fraqueça o campo de luta do fascismo, sim, ele merece crítica. Então, naquele momento, no ano passado, nós apoiamos uma candidatura que a gente sabia que não tinha nenhuma chance, no sentido de, na continuidade da política nossa de estar aí apoiando eleitoralmente o setor do PSOL, foi internamente o candidato mais consequente. Tinha uma visão consequente que disputava, disputou a eleição sabendo que a votação dele ia ser pequena, foi muito pequena mesmo, foi uma coisa residual, né? Que ele disputou, ele participou de debate, né? De modo construtivo. E construiu também dentro do PSOL um apoio firme à candidatura depois do Haddad no segundo turno. Então, porque nós fortalecemos o bolo daquele contexto, né? O melhor seria o PSOL foi ao PT, foi honesto com o PT. Agora é uma questão do PSOL, né? Também nós temos muitos limites, muita coisa para fazer, né? Nem em termos de atuação interna do PSOL, né? Para estar fazendo essa disputa, eles vão fazer a disputa dele, né? A gente pode torcer porque eles têm uma posição aí de eleitoralmente apoiar o Lula, né? E aí tem várias correntes internas que vão travar a disputa de como fazer isso e tal. E no caso do Lula ser eleito, que parece provável, ou plausível pelo menos, qual que tu acha que seriam assim, os desafios maiores? Especialmente com essa impossível aliança com o Alckmin. Não tem total clareza como é que está a leitura da equipe do Lula, né? E dele próprio, né? Ele fala algumas coisas, né? E tem pessoas que ele confia, né? E como um político que busca ter um arco de aliança, ele dialoga com muita gente. E até autoriza muita gente a falar coisas, né? Um arco amplo. Ele tem de tudo ali, né? Tudo que eu digo é, né? Todo um campo muito forte, muito amplo, né? De forças vagamente progressistas que apoiam, né? Que são antifascistas ali que estão no campo de aliança do PT. Então, o pessoal não sabe que vai encontrar uma situação diferente de 2003, né? Com a estrutura do país mais... grandes estatais praticamente destruídas, né? BNDE enfraquecida, Petrobras destruída, Eletrobras talvez até privatizada, né? Pode ser que privatize agora, né? Já estão em curso, né? Estão avançando. Uma conjuntura internacional muito mais polarizada, né? Uma situação econômica também mais grave. Então, eles sabem que eles vão enfrentar uma situação em que o apoio de massa para eles vai ser muito mais importante do que na eleição passada, em que eles procuraram desenvolver uma política forte de mobilização da sua própria base, mantendo o apoio eleitoral, mas desmobilizando a organização, né? Talvez eles não repitam isso, porque se repetir seria um suicídio, às vezes eles percebam isso. E ao perceber isso, eles vão ter que lidar com esse setor, né? E atender com essas reivindicações, né? De modo a ganhar um apoio, né, para os enfrentamentos, né? Então não sei como é que eles vão se comportar. Eles têm mais dificuldade, né? Sempre a privatização como está, não dá para se deixar. Eles vão ter que reverter a privatização. Vai tirar dinheiro de onde para atender de um lado e do outro? Eles vão ter que... Eles podem fazer algumas políticas de reversão do golpismo. Só isso aí já dá algum apoio no meio de massa, né? Se eles reverterem políticas da contra-reforma trabalhista, previdenciária, política de saúde, educação, outra tal, né? Os SUS são cateados, não acabaram com o SUS, mas tá um falso aqui, não. Os médicos saíram, que não estão recebendo. Quer dizer, estão recebendo a miséria. Então, se você recompõe algumas políticas dessas, por aí você já tem pelo menos um voto de confiança, né, dos setores que apoiaram, se a sua base eleitoral e base de massa organizada. Barroso, isso é uma coisa muito inicial. O desdobrar das coisas envolve ter política econômica. A política econômica que eles montaram, e que no partido final do primeiro governo Lula em diante, adquiriu características aí, vamos dizer assim, de um crescimento econômico, um fortalecimento de alguns setores internos, uma articulação com o Estado que viabilizou uma comissariado, diminuição do desemprego e algumas políticas tímidas de atendimento das indicações da sua base, em termos de direitos sociais, serviços, etc. Essa política não, as bases dessa política não existem mais. O desmonte do Petrobras, o enfraquecimento do BNDES, tudo isso, né? Eles vão ter que recompor. E a recomposição dessa não é tranquila. Eles vão estar pressionados pelo imperialismo, e pelos seus aliados, empresas e representantes políticos contra, porque isso também envolve prioridade, envolve investimento. Então, recompor as condições disso aí é outro projeto. E implica enfrentamento com os Estados Unidos. Muito mais do que no passado. Nem sei o que eles vão fazer. Depende. Política diferente dos Estados Unidos, eles fizeram. Lula fez. Vários momentos, política diferente dos Estados Unidos. Né? Sim. Agora, na medida que essa posição é muito firme e que envolve um pouco mais de atacado, fica mais complexa a coisa. Na real, a pressão estadunidense vai derrubar o Lula. E é violentíssimo. Agora, se eles percebem isso ou não, outro papo. Na real, a polícia estadunidense vai derrubar o Lula para criar as condições de viabilização de qualquer política avançada, minimamente avançada dele, para derrubá-lo. Derrubar para quê? Para recompor o Bolsonaro ou algo semelhante? Algo semelhante, uma opção à direita, né? Uma opção que atenda os interesses do imperialismo e que se desdobre numa. Com desdobramentos institucionais, isso aí. De um modo mais radical do que o presidente da Argentina anterior, de um modo mais radical do que vinha sendo antes dessa escalada golpista. De um modo mais duro. Características de modificação institucional mais claras. Não só proteção econômica e tal, né? Não só a política dos monopólios que tem essa dimensão de privatização de empresas estatais, locais, né? Mas com outras dimensões institucionais também, né? O Macri hoje seria diferente do Macri anterior. Seria um Macri mais duro. Então é para isso, né? Para derrubar. Se o governo PT vai ter uma política que enfrente isso aí com coerência, percebe? Eu não sei. Mas me diz uma coisa, Geraldo. Desde o início do mandato do Bolsonaro, a gente teve várias palavras de ordem, assim, na... Em alguns momentos até o Lula aderiu, né, a palavra de ordem do Fora Bolsonaro, por exemplo. Uhum. Muita. E a gente teve vários momentos de lutas grandes na rua, né? Até pelo menos antes da pandemia. Por que tu acha que aqueles movimentos grandes não tiveram um efeito prático para intimidar ou botar limite no governo? A gente apoiou firmemente esses movimentos. A gente nunca teve uma visão assim, muito otimista do efeito que ele ia chegar a derrubar o Bolsonaro. Mas a gente sempre apoiou porque era uma forma de estar politizando o enfrentamento do Bolsonaro e de reanimar o próprio campo derrotado pelo Bolsonaro, não, o petismo, que eles votaram no Haddad na eleição passada, não, a oposição, enfim. Então a mobilização de rua fortalecia a oposição do Bolsonaro e fortalecia uma posição mais frontal. De modo algum era um político que fortalecia a conciliação. Tem que argumentar, não, mas aí saiu o cara entre o Mourão. Mas aquilo não tinha nada a ver com a substituição do Mourão, tinha a ver com a oposição do Bolsonaro. Então foi muito positivo aqueles movimentos, né? A gente sempre apoiou. Agora, a gente nunca teve uma visão muito ilusória, muito demasiadamente otimista, que eles iam conseguir derrubar o governo. Só que é uma possibilidade. Você tem um movimento, né, que tem esse objetivo, né? Você explora a possibilidade, mesmo que essa possibilidade seja difícil. Na direita, a gente sabia que era muito difícil conquistar direto, mano. E esse aí é um movimento contra o bolsonarismo, porque o bolsonarismo é criminoso. Não só a eleição fraudada, tem lá o TSE. Só que está sendo nada, mas a eleição fraudada, o bolsonarismo é criminoso, então nós queremos derrubar o Bolsonaro, porque é um governo criminoso. Sobre todos os aspectos. O tratamento da pandemia, né? Um monte de coisa. E a sua própria eleição fraudada. Então, do ponto de vista institucional, é isso. Estamos adotando o bolsonarismo e o golpe. Né? A posição é o golpe, inclusive. Agora as pessoas podem ter o nosso entendimento. O nosso entendimento era isso. É um enfrentamento do golpe. E o movimento tinha essa característica. Para não estar muito consciente, programático, etc. Porque juntava tudo. Mas ele tinha o potencial de ser um enfrentamento ao golpe. Tudo significa o movimento golpista. Então, ele era positivo. Enfraquecia o bolsonarismo, etc. E por isso o Bolsonaro teve que agir, né? Teve que se blindar, teve que agir junto ao Congresso, né? Porque ele representava uma ameaça, né? Mas ele refluiu porque, a partir da blindagem do Congresso, a perspectiva de vitória do movimento ficou praticamente neutralizada, e é difícil você manter um movimento de massa para um objetivo quando é evidente que esse objetivo não é alcançável, né? E nessa questão, nós também estaria nunca abandonar, né? A prioridade de estar se esforçando para organizar o movimento popular, Leda. Se esforçando para o quê? Nunca deixou de ser a nossa prioridade, está buscando fortalecer o movimento popular. Proletário popular, quanto movimento de massa, na elevação do seu nível de consciência política, sempre foi a nossa prioridade. Não nos surpreende, né, que o movimento tenha se esvaziado em certo momento, né? Era previsível, né, o desdobramento. Quer dizer, havia a possibilidade de vitória muito grande e as ações do Bolsonaro bloquearam. Mas tu acha que teve alguma coisa a ver com alguma mudança de posição de dirigentes da esquerda? Não. Eles sempre foram a favor de tudo. E quando eles não puxavam, tinha outra data, coisa, faz. Mas assim, o comportamento desse setor mais conciliador da oposição não foi de ser contra qualquer coisa. Eles priorizavam as mobilizações no calendário que eles propunham, que pode ser questionado quanto à sua intensidade, quanto ao espaçamento, quanto sei lá o que, então. Mas eles não eram contra o movimento. Eu acho que não tinha nenhum setor da esquerda que acreditava na possibilidade de derrubar o Bolsonaro com esses movimentos também, né? A maioria deles estava fazendo uma articulação pré-eleitoral. É. Tinha que se tornar moderados, né? Isso aparecia, dava problema. Aqui em Florianópolis teve uma reunião em que choveu, mas uma chuvinha de merda, ó. E eles cancelaram o ato. Aí eles cancelaram o ato, mas a massa ficou puta e fez o ato foi grande. Então tinha essas nuances, né? O moderado da semana moderado. Agora não dá pra dizer que eles fossem contra o movimento, né? Não era. Tinha situação, né? Eles eram, a preocupação deles era muito eleitoreira, né? Nossa, mas chegou a ter. Do ponto de vista da. Porque a direita, uma parte da direita também deu água para isso, né? Nunca as manifestações contra um presidente tiveram tanto destaque quanto essas primeiras grandes que foram contra o Bolsonaro, né? A Globo gastou no Jornal Nacional de dias da manifestação 20% do seu horário para falar das manifestações. Mostrou até em Florianópolis. Teve um momento que a direita quase aderiu às manifestações. Não aderiu porque elas não continuaram. E aí ela veio tentar disputar. Teve um momento que a direita começou a fazer manifestações à parte. PDT. Mas elas estavam putacidas com o Bolsonaro. O PDT e o MBL chegaram a fazer atos em conjunto em algumas capitais, inclusive aqui. Foi um fracasso. Aí teve essa coisa, né? O Ciro se aproximou deles buscando esse espaço, como falou, né? Mas a coisa não teve. Como o movimento não teve segmento, essa articulação também não teve, né? Mas também no Congresso, acho que chegou a ter algum momento em que vocês avaliam que tinha setores da direita ali levando a sério a coisa de pedir impeachment ou aproveitar assim, ó, tem movimentação na rua, agora é a hora da gente fazer alguma coisa? Tinha setores que votavam com oposição, né? Então, a oposição estava puto com o bolsonarismo. Alguns desses setores queriam impeachment, né? O problema estava a fim de embarcar no impeachment. Tinha um movimento de massa, elas falavam que era forte, né? Mas teve sinalizações, assim, abertas? Teve várias crises ali que motivou reunião dos três poderes. Teve várias conversas que, em algum grau, parecia que era para acalmar o Bolsonaro, para ele parar de atiçar o fim da República. Sinalização de partidos da direita, por exemplo, né, que já indicasse assim, ó, nós vamos contra ti nas eleições e vamos balançar, vamos fazer barulho aqui agora. O Partido Brasil nunca foram grandes coisas. O Bolsonaro destruiu, ainda atuou no sentido de diminuir a importância dos partidos. Então as colocações eram outras ali, né? Eram bancadas. Não tinha posição de partido, não teve, se tivesse que ser oficial. Mas também não era isso que era importante, né? Você teve aqueles movimentos do Bolsonaro, né, para controlar a Câmara dos Deputados, né? E mesmo ali houve ruídos, né? É que o Bolsonaro é muito violento, né? A coisa de. A política dele é de destruir o Supremo, né? De fechar o Supremo, essas coisas muito. Pelo menos de atacar, né? São coisas muito violentas, né? Então havia demarcações, né? Até com setores bem bolsonaristas mesmo, tinha algumas demarcações, porque. E a coisa do 7 de setembro foi perigosa, né? No caso do bolsonarismo foi uma tentativa de golpe, né? Mas os próprios militares assim não ficaram contra, mas também não acreditaram nisso, né? Foram lá, apareceram junto com ele e tal, mas não botavam fé, né? Para fundar um partido revolucionário aqui em nosso país, um partido comunista verdadeiro, armado com a teoria do proletariado, é necessário partir de um núcleo marxista, firme, conhecedor da ciência, para poder realmente formar esse partido. Essa é a minha tese e é por isso que eu estou lutando. Geraldo, para a gente dar uma concluída nessa etapa da nossa conversa, resume a tática política do momento. Novamente, a gente começou com isso, termina agora, depois de toda essa elaboração. O enfrentamento da direita radical do fascismo passa por clareza do movimento popular do inimigo que está enfrentando. É um inimigo terrível, né? Muito violento, e com a política golpista, com a política de contra a reforma institucional, de modo a modificar as instituições, não só manter o Estado autocrático que existe, mas construir um regime mais conservador, coisa que já vem sendo feita desde o golpe. Eles vão continuar perseguindo isso, e essa é a política estadunidense, e essa é a política dos setores orgânicos, da grande burguesia interna, que são vinculados, aliados. Elas vão ter expressões táticas diferenciadas, mas essa é a grossa política deles, então esse inimigo que nós enfrentamos. A candidatura do Lula representa uma posição diferente dessa. Mais progressista, diferente dessa, contrária a qualquer golpe fascista, contrária às políticas aí que foram aplicadas pelo golpe, e que tem as inconsequências, assim, uma política de conciliação de classe que a gente conhece. Ainda assim, eleitoralmente, é o único candidato que pode derrotar o Bolsonaro nas prováveis eleições que vão ocorrer. Se puder, essa direita não faz eleição. É difícil não fazer eleição, um golpe agora é difícil, provável que tenha eleição. E nessa provável eleição, é provável que o Lula ganhe eleição, embora não vai ser o passeio, vai ser difícil porque vai enfrentar. Essa direita está articulada. E apoiando o Bolsonaro não faz mal, porque pelo menos aglutina. Para eles, o Bolsonaro é importante, porque o Bolsonaro tem apoio de massa. O Bolsonaro não tem. Esse apoio de massa fascista, mobilizado, é uma coisa nova e importante para a direita. Vão querer manter. E o Bolsonaro é uma expressão importante disso aí. Esse movimento precisa de liderança, mesmo que seja um imbecil. Precisa de liderança. E o Bolsonaro consegue unificar, porque né? Conseguiu unificar, foi o candidato, é o presidente. Né? Então eles precisam de ter algo semelhante ao Bolsonaro, né? Que aglutine esse setor mobilizado de extrema-direita, que é uma coisa nova na política brasileira, e que tem expressões, inclusive, paramilitares. eles vão apoiar o Bolsonaro e vão procurar dentro desse campo se a derrota do Bolsonaro for muito cachapante, construir alternativas, né, que permitem eles continuar a política deles de direita radical, né? E o campo popular, ele tem grande dificuldade, não só pelo nível de organização baixo, né, como ausência, né, de direções consequentes. Tem bem preparada, né? Então, apresentar análise lúcida da situação, apresentar políticas consequentes em todas as esferas importantes, ela deve buscar se unitar, quer dizer, continuar esse campo contra o fascismo. É, buscar se unitar não significa fazer concessões exageradas ao petismo, significa buscar, nosso objetivo não é demarcar com os caras, os caras poderem estar juntos melhor, porque isola. Agora é necessário construir as políticas necessárias, consequentes de enfrentamento do fascismo. Contra o fascismo, não de conciliação com ele. De enfrentamento do capital monopolista e imperialismo, e não de conciliação com esses setores. De luta pelos interesses populares, né, e não de acalmar esses movimentos. Então é isso que nos cabe, fortalecendo esse. E aí tem a relação com os aliados, onde nós enfrentamos diferenças, né, grandes, né. E lógico, ao lado desse esforço de construir o bloco revolucionário, a gente tem que estar formando, né, quadros marxistas, etc., porque se não tem um partido revolucionário, esse é o nosso grande déficit. Então a gente não vai ficar parado, vai procurar criar essas condições, né, por modestas as nossas condições, formando, né, apresentando essa política, organizando os comunistas para atuar no movimento de massa, buscando atuar de modo mais eficiente, né, a nossa ineficiência, coisa de doido, que desconhece, coisa de doido que eu digo, um elogio de loucura do Heraldo de Rotterdam, no aproveitamento do que está acumulado em termos de técnicas, saber como fazer, que foi acumulado durante esses últimos séculos de lutas, é espantoso. Contra a ditadura militar, com toda a repressão mais forte que temos hoje, mesmo o governo atual, a repressão é mais forte, mesmo sob extensão. Nós conhecíamos exatamente o que pensava as grandes correntes sindicais, estudantis, nós conhecíamos exatamente as forças todas. Então, quando se propunha a política para a UNE, a política era proposta com vistas a fazer alianças para viabilizar aquela política. Se conhecia todas as forças, construía. Então, nessa coisa mais elementar, né, que são técnicas, né, de implementar políticas mais consequentes, você tem um esquecimento, modos de fazer políticas acumulados, que é espantoso, para não falar em outras questões, né, mais elaboradas, que já chegou e que hoje a crítica que se tinha ao sindicato de Estado, ela desapareceu no horizonte. Né? Para dar um exemplo, dentro do momento ela tinha força, a gente propunha num contexto que ia dividir o Congresso da CUT, né? Mas a nossa situação tem que ser de uma organização revolucionária, de atuação na política, tendo construir uma política mais consequente. E aí ela se desdobra na sua concretude, que emplaca a base da resposta às especificidades, para as qualidades concretas do movimento. E fazendo os militantes compreender como é importante para a revolucionária, que é muito importante. É indispensável para a revolucionária para a vitória da revolução, e que essa construção é difícil. E que se as pessoas estão esperando assim os louros, né, que pode ter na vitória de uma greve, isso aí a pessoa pode obter como um líder sindical. Né? A construção para a revolucionária é outra, né? Perspectiva de disposição de um trabalho longo, pouco reconhecido. Então, é difícil, esse caminho difícil tem que ser perseguido. E as pessoas têm que entender que nós estamos construindo um partido revolucionário. Uma organização revolucionária que visa criar as condições. Surgiu um partido revolucionário no Brasil, surgiu um movimento, um movimento de massa mais forte e um bloco revolucionário que possa se organizar em poder. Então, essa clareza é fundamental, senão as pessoas vão ficar assim, mas não, o PT é mais presente, sei lá, no sindicato, sei lá, é outra coisa. A gente conta a política é petista, a nossa tem que ser outra. Né?